Super Controle. Let's ride. Fight. Estamos começando mais um Super Controle Podcast direto. Aqui é o Matheus Six e HQ pra mim é Turma da Mônica. Aqui é o Julie e Lord Thanos sempre no meu rabo. Que isso? Aqui é o Lanzonetti e War of Gems nunca mais. Depois da revelação que o Thanos tá no rabo do Julie, desistindo as gemas. Eu sou o Fuca e ninguém conseguiu derrotar o Superman. Até que veio o Nintendo 64 e fez Superman 64. Aê, palmas, palmas. Olá, galera do Super Controle, aqui o Frajola. Tô voltando aos poucos, né? Vou falar um pouco aí, vou ter que logo sair. E me convidaram assim de relance, nem sabia o que era história. E é sobre coisas super-heróis que eu não curto, não adianta. Pra mim, Spider-Man é herói que só apanha, Batman, não vou nem falar. Cavalinho escuro. E é isso aí, cara. Então tá, Frajola de volta aos pouquinhos. É, aos pouquinhos. Eu vou penetrando aos poucos. É isso aí. É isso aí. E hoje temos um convidado especial do Comic Pod, Multiverso DC, Pod, Dico de Raja, famosinho. Se apresente aí, Chapa. Olá, Chapas, aqui é o Dico e Paulinha, te amo. Me amo, você tá contigo. Tá. Então hoje vamos falar desse crossover maldito ou não de HQs e games, né? Quem veio primeiro, se vale a pena, se tem jogos bons, se tem jogos ruins. E esse vai ser aquele cast estilo papo, né, cara? Dreamcast. É, Dreamcast. Ninguém é expert, né? Somos só amantes da arte. É verdade. Só aí, risadas e HQs. Então vamos para mais uma leitura de e-mails, a dancinha do Hulk. Olá. É. Meu Deus. Breakthrough nos e-mails. Game of Charge Game! Estamos começando mais uma leitura de e-mails do Super Controle Podcast. Dessa vez aqui, amigos, muito rapidão. Muitos e-mails de Chrono Cross, Trigger e tudo. Esses e-mails foram selecionados especialmente para você, né? Pelo nosso controle. Super Controle é um computador gigante que controla os e-mails, porque são muitos e-mails. Mas antes dos e-mails, alguns recados aqui importantes. Porque, eu sei, se vocês não gostam de e-mail, por favor, escutem esses recados, porque vão valer a pena. Ó, sim. Primeiro recado, a promoção Próximo Games, daquele jogo que, meu Deus, Julie, muito a fuder, você que tem o Wii, sabe? Mario Sports Mix. Amigos, quem não jogou, jogue Esportes e Mario. É melhor do que X-Salada. Você sabe, vocês adoraram Mario Kart, vocês adoraram Mario Strikers. Então vão jogar vôlei com Mario, basquete com Mario, vão jogar hockey com Mario, vão jogar queimada com Mario. Dá o cu pro Mario também. E vão pegar e vão jogar diversão mil personagens de Final Fantasy Dragon Quest. Sim, amigos, é verdade. Pois é, um jogo feito pela Square também, né? Junto com a Nintendo. Então é a promoção da Próximo Games, né? E a gente está apoiando essa promoção do Falco, do vlog do Falco. Tem o link aí embaixo para vocês clicarem. Quem não viu o vlog semana passada, é bem facilzinho, é só mandar um e-mail para Próximo Games. Tá tudo explicadinho no link aí embaixo do post, beleza? Para ganhar um jogo de Wii na faixa, Mario Sports Mix na faixa, grátis, amigos, concorrão, é super boa, muito boa. Outra coisa, amigos, que estamos querendo fazer é uma proposta para vocês. Então, assim, porque assim, a gente gosta do pessoal que comenta bastante, tipo, esse pessoal que tá aparecendo novo agora, Diego Sininho, Renan Aspira, JC, Pets, Gabriel, Fabiano, Julie Mosna, todo mundo que comenta, muito obrigado. A gente tem esse diferencial, que o nosso site não é só o podcast, são várias colunas e tal. E como a gente quer muito que vocês, sei lá, a gente sabe que vocês visitam o site todo dia e tem muitas visitas. A gente sabe disso, então a gente quer que vocês comentem. E para aumentar, a gente resolveu fazer a promoção Sidequest Super Controle. O que é Sidequest Super Controle? É, vocês comentando, vocês colaborando com a gente, vamos sortear prêmios. Sim, achievements do Super Controle. E o primeiro Sidequest, né, do Super Controle é... Amigos, vocês conhecem o Twitter do Super Controle, @supercontrole, não é mesmo, de @supercontrole. E queremos que vocês sigam o @supercontrole e quando chegarmos a 800 seguidores no Twitter, sortearemos um jogo, um dos mais esperados do ano, que Lanzonete ama, Portal 2. Portalzão 2 no Steam, a galera está esperando. Sim, sei que tem muitos fãs. É um orgulho, né? Então, 800 followers, sortearemos Portalzão 2. Então veja só, duas promoções. Portanto, chame sua mãe, chame seus pais, o couro vai comer. Sigam o @ Supercontrole. Então é isso, né? Duas promoções pimposas para vocês, ouvintes Super Controle. Comentem sempre, terão mais sidequests, com certeza. Vamos ver aí, comentários 5 mil, quem sabe. E também temos uma nova enquete, amigos no site, se vocês não viram ainda, comentem. Fuca, sobre o que é, assim? É uma enquete para ver se vamos ou não expandir Super Controle para os gaúchos. É uma enquete para ver se vocês querem uma sala do Super Controle no evento Anime Extreme em Porto Alegre, que será no dia 14 e 15 de maio. Fim de semana bacana, gostoso, na capital gaúcha. Queremos saber se vocês querem que nós estejamos lá. Vocês querem ver Frajola? Vocês querem ver Lanzonette e suas piadas fracas? Julie, seu cabelo novo? Six, Chapelin? Eu? Venham lá falar conosco, jogar muitos games, temos campeonatinho, prêmios, abraços, cosplays femininos deliciosos, cosplays de Final Fantasy e muita alegria, Júlia, é isso? É isso mesmo, e você, garota solteira, venha. Vote, que queremos saber a opinião de vocês, gaúchos ou pessoas que estão perto. Gaúchos e gaúchos de todas as querências! Não só gaúchos, mas quem quiser vir aí de Santa Catarina, da Argentina, sei lá de onde, é só chegar que eu... E isso que eu quero saber, vocês querem que a gente apareça lá? Então, votem na enquete, papaguns. Então, continuem acessando o site, ouvindo os podcasts, comentando, mandando e-mails, porque é isso aí. E falando em e-mails, um agradecimento a todas as 52 pessoas que mandaram e-mails. 53, porque um eu apaguei. Era você sabe quem foi. Tu que... Eu apaguei, eu mando. Não venha avacalhar. Era... Primeiro e-mail, Tanaka X. Como assim, né? O que é isso? Tanaka X. Olá, galera do Super Controle. Caraca, ouço muito seus podcasts. Fico esperando sempre o próximo. Mas o que eu mais gosto são as piadinhas que saem da galera. Sim, essas piadinhas que saem da alma. Me lembra muito a minha galera, que eu ficava na frente da locadora de games ou do fliperama, zoando os papos. Vocês são show de bola. Gosto muito mesmo. Eu ouvi a galera dos downloading, mas agora eu ouço muito mais vocês, porque vocês são muito mais legais. Vocês são toda a turma de antigamente que curtia bater um game. E zoar a locadora, porque ter game em casa era legal, mas tirar sarro depois de ganhar de todo mundo alguém da locadora não tem preço. É... Nossa, vocês arrasam o cast Chrono Trigger e Chrono Cross. Tô esperando o Moedu e achei demais. Quero ver o do próximo Mortal Kombat, que já tá batendo na porta. Até mais, galera. Tanaka X, que, por favor, aceitamos doação a Tanaka X, que ele não usou uma vírgula nem um ponto em todo e-mail. Ele só usou espaço. Então, doação de teclado pra Tanaka X. Cadê vírgula? Cadê ponto, amigo? Próximo e-mail, então, Diogo Senin. Diogo Semin. E aí, galera, escutei apenas hoje o cast sobre Chrono Cross. Como não tive a oportunidade de jogar esse game, fiquei meio na dúvida se escutava ou tentava descolar o jogo. Mas como acho que vai ser meio difícil, quis me garantir para saber da história. Como eu falei em um e-mail anterior, sou mega fã de Chrono Trigger original. Joguei ainda no Super Nintendo mesmo. Aluguei o cartucho diversas vezes na locadora que tinha perto da minha casa. Ó, esse aí não virou com save state que nem Julie. Muito bom o cast, acho que deu pra entender a história, apesar dos mega mindfuck twists. É... Ele fala, fiquei muito curioso para jogar o jogo. Se não rolar alguma maneira de jogar, eu vou apelar para o YouTube mesmo. Não, não faça isso, quem faz isso é Lanzonette. Então, por favor, jogue o game, não veja o YouTube. Então é isso, valeu. Próximo e-mail aqui do Abraão Christoph. Olha o Abraão aí, ele veio direto da Bíblia. Adorei o cast sobre Chrono Trigger, esse foi o primeiro RPG que eu joguei na vida. Consegui o final do Frog, estou jogando novamente agora, depois de quase 10 anos, graças ao cast. Olha ali, a gente fazendo todo mundo feliz de novo. Hoje eu vi um lançamento sobre a nova aventura, feita por fãs, baseado no cartucho original. Ele está falando do Crimson Echoes. Amigo, a gente falou do jogo, no Chrono Cross. É, então aí tem o link para baixar aí do Emu Paradise, esse site que eu amo. Tem o link para baixar o Crimson Echoes. Mas, para quem acha que a gente falou no cast do Chrono Cross. Então, um beijo, Abraão Lopes, de Mossoró, Rio Grande do Norte, professor de informática. Só de lembrar, já era ele. Temos um comentário importantíssimo aqui, ó. Olha aqui, ó, o Giovanni comentou no site uma coisa muito importante aqui, ó. Que como ele é músico, ele tem que puxar a brasa do Yasunori Mitsuda, que foi especialmente feliz nesse momento. O Nobu Uematsu foi o desgraçado, como assim, amigos? Ele conseguiu compor temas muito bons, detonando... O preferido dele é da Floresta, Sublime. Olha aqui, ó, olha a loucura que ele cita que aconteceu durante o jogo, né? Curiosidades. Quem curte curiosidades é o Julio. Mitsuda foi vítima de uma falha do disco rígido e perdeu cerca de 40 faixas em um processo de trabalho. Após isso, né, Mitsuda sofreu de úlcera no estômago. O Uematsu entrou no projeto para compor as 10 faixas e finalizar a trilha. Mitsuda retornou para assistir ao final do jogo com a equipe de desenvolvimento antes do seu lançamento, chorando após ver a cena finalizada. Chrono Trigger fez os próprios criadores chorarem. Who wants to live forever? Chrono Trigger. E é isso aí, né? Tem vários comentários, a gente só agradece a todos. Muitos comentários falando do pessoal que gostou do cast e vai jogar, vai rejogar Chrono Trigger e Chrono Cross. E é isso aí, né? Comprem na PSN, se tiver, né? nem olhei direito. Muita gente falando aí do Crimson Echoes, né? E joguem todas. Muito obrigado pelo feedback, amigos. E é isso, né? Então vamos voltar ao cast de super-heróis e games, não é? Voltar à Terra 2. Super Controle na Terra 2. Dança dos e-mails 2. Então tá, voltamos dos e-mails aqui nesse cast especialíssimo sobre histórias em quadrinhos e jogos. Onde começou, como começou, onde que entra cada parte. Não, então assim, antes de videogame mesmo, cara, essa parceria de quadrinhos e jogos começou nas máquinas de arcade, cara. É, tinha os pinballs, né? As primeiras adaptações foram, arcade, porra. As primeiras adaptações, entre aspas, né? Primeira vez que esse universo se mesclaram foram nas máquinas de pinball, cara. Aí tinha pinballzinho do Homem-Aranha, pá. Acho que um dos mais famosos foi o pinball do Homem-Aranha, cara. Bastante sucesso entre a garotada. Eu pimbolava bastante nesse pinball aí. Eu jogava pinball do Exterminador do Futuro 2, sim. O do Aerosmith. E o do Batman Eternamente. Batman Eternamente, Caraca, esse pinball do Batman Eternamente é história. É, sim, bah, todo mundo, eu acho. Que bom que divide a mesma tudo lembrança. Debate. É. Tudo debate. Olha só, o melhor pinball de todos é o pinball da Elvira. Pinball do quê? Peraí, eu acho que a gente tinha. Chama lá. Eu não lembro. Chama o Abo. Pinball do quê? Da Elvira, a Rainha das Trevas. Pinball da Elvira. Até hoje no shopping aqui, ó. No shopping Carioca, beijo. Até hoje, pinball da Elvira, cara. Vai lá e tira uma foto, por favor. O link está no post. Meu Deus. Se a foto chegar a tempo, o link está no post. A musa de Marvox, Elvira, a Rainha das Trevas. Eu jogava o pinball da Silvia Sainte. Dava pinbolada, né? Era uma delícia. Nico, a questão é... É pinball, cara, essa coisa. Os seios fartos de ouvir estão no pinball? Estão, cara, olha, estão. Ali. Até o Avo ia curtir, hein, Júnior? O Avo que curte Elvira. É isso aí. Pô, quem não curte Elvira na sessão da tarde, cara? Isso aí. Aqueles quase peitos às 2 horas da tarde. Quem não curtia aquilo, cara? Todos curtem. Aí que começou o Facebook, o curtir, né? O cara lá... Ah, meu Deus. Vou fazer um lance aqui pra todo mundo curtir aqui. Botou a foto dos peitos da Elvira, todo mundo. Bah, tá. Curte. Like. Tá. Eu não sei, eu não tenho Facebook, mas eles não curtem os peitos da Elvira no Facebook? Curtem, todos curtem. Não curti. Então o Dico começou com essas máquinas de pinball, né? Isso. Aí de acordo com a minha leve pesquisa aqui, a parada evoluiu pra primeira geração mesmo, que foi de Atari, esses aí. Atari foi a primeira, né? É, tinha o primeiro jogo de super-herói que eu joguei no Atari, foi o do Super-Homem, né? Que era... Isso, tava pensando exatamente nesse. Os primeiros que eu me lembro são o de Atari, o Superman e o Homem-Aranha. Isso, esses dois mesmo. Aí tinha que o do Superman, acho que era do filme, né? Do primeiro filme. Eu acho que sim. Incansavelmente tocava a música. E aí e tu ia lá, e tinha que achar. Tu voava e tal. Era legal, cara. Agora eu tô lembrando. Tu tinha que achar a cabine telefônica. Mudar, subir. Só tem gente pra você. Como qualquer jogo de Atari, tu não sabia o que fazer, né? Tipo o jogo do ET, né? Primeiro tinha que entender o que tava acontecendo ali, né? Daí, se entrava na cabine telefônica e falava: sim, tem forma, o telefone de Mario está ocupado. Aguarde mais alguns minutos para uma nova tentativa. Super! Não, eu lembro que uma vez eu consegui um CD com um montão de ROM de Atari, cara. Eu fui jogar esse jogo, eu não consegui me transformar no Superman, eu não sabia, sabe, o que fazer nesse jogo, cara. Eu andava pra frente, apertava os botões e não fazia nada, cara. Eu entrava na cabine e não sabia me transformar no Superman. Quando eu conseguia, na cagada, eu ficava voando que nem um maluco, mas... Eu lembro que eu fiquei perdido nesse jogo, cara. Tô muito frustrado porque eu tava feliz de estar jogando o jogo do Superman na Atari. Sim, sim, era a emoção da época e tudo mais. Meu Deus, né? Eu lembro que eu não sabia o que fazer. Eu sabia virar e desvirar e não sabia o que fazer. E eu lembro que eu tinha... Ele ficava dando pirueta, não ficava? É, uma loucura, assim. Jogo de Atari era assim. Aí tu olhava o manual, né? Ver se tava escrito o que fazer. Não, era uma super aventura com... tá louco. Não, e o outro que a gente comentou foi o do Spider-Man, que esse é clássico. Classiquíssimo. Que tem todo o prédio, assim, as janelas. Isso, tem que ir salvando as pessoas. É, clássico. Esse era mais simples, né? Era só subir e matar uns carinhas. É, e chegava lá em cima, tinha um cara mais fortão, assim. Mas eu acho que era o Duende Verde, então a tentativa. Isso. Era uma tentativa do Duende Verde. Só que, obviamente, chegava lá em cima, ele te dava umas coisas, tu caía e tu morria. E como era Atari, tinha que começar de novo. Isso. Aí tinha a janelinha com a pessoa, a janelinha pegando fogo, a janelinha... É, clássico. Ó, o Fuca é demais, Fuca é demais. Fuca lembrando Fuca todos. Fuca velho, né? Isso e aí. Também, claro, né, o primeiro jogo dos nossos queridos mutantes, X-Men. Não. Isso aí, só o X-Men. Não, só o Dico, o Júlio. Jogo de Atari, assim. X-Men de Atari. Qual era o poder do X-Men? Comentava com meu colega de trabalho, que tem 37 anos, é uma pessoa que acompanhou o nascimento da nova era, né? Tem a idade do Alex F. É. Mais ou menos. Ele lembrava do Alex F. E vejam a mente dele, ele nunca associou com o jogo X-Men com os X-Men. Que, tipo, o X é a tesoura, saca? Fica a dica. Esse é o lance, saca? A gente aqui chutando o jogo de Atari, os caras são trio inteligentes. É, já. Olha ali, meu. Ali, X-Men, olha, mas não é, lembra. Né, Dico? Não é. Só pra isso. Quem não lembra desse jogo, primeiramente se mata. É, segundo era o jogo lá do X-Men, o jogo das tesourinhas, era da tesourinha, que... Era o primeiro jogo pornográfico, né, cara? Da história. Naquela época que qualquer um lançava jogo pra Atari, né? Aí uns loucos tentaram jogar um jogo de pornô, que no final tu comia uma molezinha lá e tal. Mas o jogo não tem nada a ver com o X-Men, não. Não os X-Men do quadrinho, né? É, mas ele tinha um super poder que ele tinha três pernas. É. Então, assim, né, Dico, os mais marcantes da época do Atari é o Superman e o Spider-Man, né? É o Homem-Aranha, cara. Pois é. Pra Jola, tu jogava o que no Atari de super-heróis, assim, Superman, Spider-Man, tu lembra? Não, super-herói nunca fui fã. Eu sou contra ele. Vai ser a matéria negra aqui no nosso cast hoje. Ele vai... O simbionte negro. Não, pra mim, Spider-Man é o herói que tu apanha. Batman é o cavaleiro das trevas. Cavalo. Só no escuro. Cavalo. Olha, cavalo da estrela. Te garanto, Batman é muito homem. Ele enche a parada nesses fresquinhos de Final Fantasy, falou? É isso aí. Herói, cabelinho aí pro alto colorido. Tá certo. Mentira, pra mim herói é o Rocco. Larguei o controle. Aê! É, eu. Então, o X-Men, né? Aquele jogo que tu tinha que fugir da tesoura. Isso. Entrar na casinha e fazer o serviço. Que não tem nada relacionado com herói, só o nome que lembra. E depois veio a era, né? Depois do Atari, tem mais alguma coisa, Dico? Acho que não, né? Que eu não, lembro. Aí depois do Atari vem a época do próprio... Alguns pegaram, todos conhecem, que foi a época do Nintendinho mesmo. O que que tem de... Clássicos do Nintendinho de super-heróis. Eu lembro, tem um do Batman, que é classiquíssimo. É, todo mundo fala desse jogo aí, do Batman, do Nintendinho. Que não, tá, é isso filme. Aí mesmo. Cara, esse jogo do Batman, ele tinha um gráfico muito bom pra jogo do Nintendinho, cara. Tem muita opção de cor, sabe? É, que era o jogo do Batemão. Então, Batemão, alguém... na turma da Mônica é sempre o Batemão. É, o Batemão. Alguém aí jogou esse jogo do Batemão? Esse do Nintendinho, não... Eu joguei em emulador na época, porque eu lembro que os caras do Screw Attack viviam falando. Eu joguei esse, mas era bem legal, assim, era... Joguei pouquíssimo, assim, é, mas... É, maneiro. Era... Pra ser um jogo de Nintendinho que tu jogaria em 87, tá louco, foda. Baita fica, jogo. Fica a dica pra resgatar velhos jogos de super-heróis e Screw Attack, né? Jabazão, toda hora mostra algum retro-review sobre jogos de super-heróis, saca? Direto no Screw Attack. Na minha época do Nintendinho, eu lembro só do cara que tinha um cabo de vassoura. Toshi Man, acho que era. E o Cat Ninja, só os dois que eu lembro. Videogame de madeira. Que é isso? Heróis. Toxic Man. Mas não focando em heróis, mas em HQ, daí tinha DuckTales do Super do Nintendinho, né? Tinha DuckTales. Que era muito foda esse o jogo. O DuckTales é clássico, né? Todo mundo que joga ama. É, quem joga músicas, na época, né? Cara? As músicas, sim, quem jogou, né? Sim. As músicas o pessoal até hoje chora. Tanto que aquele nosso compositor querido, o Shock, que faz várias versões de músicas de games, melhores versões do mundo, ele fez umas 30 versões do DuckTales. E no Screw Attack também, em seguida, eles põem de melhor música do DuckTales. Outros jogos de super-herói que teve no Nintendinho. Aí novamente, a gente tinha o Homem-Aranha também, com gráfico bom pra Nintendinho. Foi o do Spider-Man Return of the Sinister Six. Esse jogo eu jogava no Master, é muito bom, cara. Qual jogo? Spider-Man and the Sinister Six. Era muito foda. O Sinister Six. Sinistro Six. Sinistro. Cara, esse jogo... tu lembra, Dico, dos vilões? Quais eram? Eu não sei, mas eu lembro que era o Sinistro. É o Dr. Octopus, o Mistério, que é aquele da cabeça de lâmpada, né? Sim. Que faz o Dente Macabro, que era aquele Dente Verde, só que com a roupa um pouco diferente. É. O Electro, o Rino, o Sentinel, o Homem-Areia e o Abutre. O Rino não era, assim, dessa época ele não era do Sexteto Sinistro, não. O Sexteto Sinistro já teve várias formações, entendeu? Então, cada época foi cada um, mas tá. Na época desse jogo aqui foram esses seis aí que eu citei. E na época também o vilão para o Julie era a novela das 8 e 9, né? Sempre, né? É. O maior vilão de todas as crianças. A novela de todas as crianças sempre foi a novela, cara. É. Quer dizer, chega de jogar que eu quero ver a novela. Maldita Globo, na época, cara, é que... Adorava quando entrava na época de votação, de eleição, cara. Porque aí tinha horário político, podia jogar à vontade. Era 40 minutos por noite de graça, cara. Verdade, lembrei agora. Entrava na área político, pode jogar, meu. Collor, um beijo. Collor, um beijo. O Collor, né? Collor não, Bolsonaro, um beijo. Deixa eu ver mais o que tinha de Nintendinho. Eu joguei pouquíssimo, cara. Joguei pouquíssimo de Nintendinho. Cara, Nintendinho foi um console que eu descobri depois de velho por causa de emulador, cara. É, isso aí. Next Tick. Tinha o do Capitão América, dos Vingadores também. Esse aqui também é famoso, é. Mas esse aí não é o... Esse tem pra arcade, né? É o Capitão América and Avengers. Tem até uma outra versão pra Super Nintendo, se não me engano. Mega Drive tem uma versão também. Que eu terminei ano passado, veja só, porque quando eu era infanto, eu não conseguia terminar essa merda. Daí ano passado eu peguei Save State e terminei, pronto. Não, e o pior de tudo é que o cara fica velho e o cara vai falar, pô, mas só isso? O cara quando é criança não se liga, sabe? É foda, não, mas Save State sempre, né? É, mas eu virei, tipo, eu vi aquele finalzinho e pensei, puta merda, se eu virasse na época e visse esse final, eu ia quebrar o Mega Drive. Mas não, é bom. Acho que nada mais frustrante quanto aquele final que, na verdade, eu jogo todo de novo, só que é mais difícil, cara. Nada mais frustrante que isso. Não, é tipo o final do... Thank you for playing. Do Caça-Fantasmas, de Nintendinho lá. Porra! Até tá escrito errado, congratulate. King of Fighters 12, um beijo. Ou isso, então, quando aparece Game Over, quando tu zerou, cara, parece até que, sei lá, que não era pra ter zerado, o cara te pune por isso, ó. Você zerou, Game Over, cara, acabou. Não adianta ter jogado até agora. Não adianta jogar até agora. Pois é. O jogo acabou mesmo. Chega. Esse do Capitão América, eu lembro que o pessoal comenta bastante também, porque era uma adaptação do Arcade e foi meio fiel, né? E até assim, apesar de ser uma versão 8-bit. A versão do Arcade é mais próxima à versão do Super Nintendo, né? Ou a do Super Nintendo é mais próxima à versão do Arcade, não tenho certeza. Mas os dois são parecidos, cara. Porque os dois são side-scroller, são beat'em up e tal, meio side-scroller. É, até o pessoal que tá ouvindo aí do Super Controle vai notar que a maioria dos jogos que nós vamos falar aqui dos super-heróis de história em quadrinho é beat'em up, né? Porque, obviamente, funciona muito bem. É os que prestam, né? Tá, mas a gente não pode esquecer do meu jogo favorito, também na época 8-bits, Turma da Mônica e o Castelo do Dragão. Mas esse é o Turma da Mônica, eu só joguei no Mega Drive, cara. É, eu joguei no Mega Drive também. Assim. Ah, eu lembrei do Master. Ó, Marvox fez um detonado do jogo. Não, mentira. Mentira, eu joguei no Master. Eu tinha fita que era em português. É, em português? Era do Master. Era em cima de um joguinho. Ah, não lembro o jogo que era em cima. É o Cast of Illusion, não era em cima dele. Não. Era de um jogo meio... Podeu? O Sansão era duro, sabe? Então, veja, amigos, o Brasil está na história da HQ nos games. Maurição. Só pra Souza, fechar aqui o Nintendinho, cara, tinha o jogo do Justiceiro, cara, que era meio terceira pessoa, muito estranho, cara. Isso eu não lembro. Não lembro, cara. Era aquele tipo de mira do Área 51 do PS1, lembra? Aquela mira era horrível no joystick, cara. The Punisher! O punidor! O punhetador! Muito antes de Resident Evil 4, ele já tava ali no... Shinji Mikami! Shinji Mikami ali, ó. Eu acho que esse jogo aí saiu na época que saiu aquele filme lá com o Dolph Lundgren, né? Ah, pode ser. Eu acho que foi sim, cara. Acho que foi nessa época mesmo. Assim, a gente vai ver que muitos jogos de HQ, cara, muitas vezes é pra acompanhar o lançamento do filme, saca? Isso. Pera aí, você tá dizendo que muito. Tem um filme do Justiceiro com o Dolph Lundgren? Tu não sabia. O Julie não sabia. Meu chefe, você tá com o Dolph Lundgren? Meu Deus do céu, eu não sabia disso. É Justiceiro 9 metros. É uma prima das artes cênicas, cara, é isso. Sabia que tem um chefe que é igual o Dolph Lundgren, o Clóvis? Um beijo, Clóvis. Dolph Lundgren. Meu Deus. Ele é igual. Coffee Break. É o Lanzoner, é o Clóvis Bornai? Clóvis Bornai. The Punisher. Bom, eu acho que 8 bits acaba aí a parada, cara. É, agora vamos. Pá, mas esse jogo aí. Ah, não. Peraí, a gente esqueceu de um principal que com certeza veio das HQs. Óbvio que teve o desenho depois, que fez ficar famoso, mas Tartarugas Ninjas é um jogo que vem da HQ, né? Tá, mas isso aí. É, mas acho que não tem pra 8 bits. Acho que é pra 16. Tem, tenho certeza. Tem um, ou dois, ou três é pra Nintendinho. Ou quatro, que seria o Turtles in Time, que é pra Super NES. Que é isso, sou. Sim, né? Pera aí, existia jogo da Tartaruga Ninja antes do Turtles in Time? Pô! Que cheiro de leite! Pô, eu já falei, eu não tive, eu não entendi. Não, sério, cara. Porque, tipo, na verdade, assim, ó. Tinha um jogo da Tartaruga Ninja no fliperama. Sim. Que era Turtle... Que era o jogo dos quadrinhos, se eu não me engano mesmo. Não era nem do desenho. Aí teve o jogo do Nintendinho, que era uma adaptação, assim. Era meio tosco, era bizarro. E aí depois teve o 2, que é o Tartarugas Ninja 2. É o The Arcade Game, que era pra ser igual daquele de fliperama. E aí tem o 3 também, que é depois. Daí o Turtles in Time é pra ser o 4, sabe? É isso aí, ó. Joguei umas duas horas. É muito impossível esse jogo aí, né? É, tem fodido esse jogo do Nintendinho aí, sabe? Chegou a jogar esse aí? Eu não sei se é esse aí, meu. Eu joguei um. Do Nintendinho. Eu joguei que tinha aquelas fitas que vinha com vários jogos. A original, né? Eu também tinha visto esses jogos de Nintendinho, cara. Até que um dia eu resolvi zerar Mega Man 2, cara. Cara, os jogos não eram tão difíceis quando a gente lembra, não, cara. Eles são muito de conhecer o jogo e tal. Muita coisa pra quando a gente era pequeno e era meio burro, tá? Não, eles são... É verdade. Eles são muito repetitivos. Decoreba, né? Decoreba. Mega Man 2 é decoreba pura, cara. Não, pois é. Contra 3 era assim, né? Mega Man é decoreba pura, né? Pô, cara, mas antes aí, contra o Mega Man de velho e mesmo com decoreba, que é difícil pra caralho, cara. Alguém aqui terminou o jogo, quem? Eu e o Diogo. Olha! Em dois dá, mas um é impossível. Como você Game Shark pra jogar? Não, na época não tinha Game Shark. Ali, ó. Não, era Game Jenny. Cara que era foda, agora a culpa é do Game Shark. Claro. Ele pegava o password na revista. É, ele pega o password todas as armas. Na época não tinha facilidade que tem hoje em dia pra vocês. Né? Sound test. Pra vocês. Você. Ah, bem nós, né? Tá bom. Eu virei o jogo. Aí, FBI. Ganhei um bolo na casca do ovo. E aí, então, 8 bits era isso, né? Basicamente. Que eu lembro são esses aí, né? Nossos ouvintes, claro, vão gloriar a gente. Sim, com mais Alex jogos, Seth, né? Marvox, que tem o pessoal que tem 60 anos aí, vai lembrar. Ah, com certeza. Comente com imagens. Quero imagens. Foi na. Aí, cara, a gente vem pra gloriosa época. Se você não pegou essa época, você... Desculpa, você automaticamente lê de culpeira. A era dourada dos games. É verdade. Era 16 bits. A era, com certeza. A única época em que a SEGA massacrava a Nintendo, né? Que mentira. Que mentira. Eu tô mentindo, Rosário. Não, tá mentindo. Tô concordando com vigor. SEGA! Sem vigor. Não está. Não entendo a Nintendo até hoje, um beijo. Sem vaselina. Direto, sem vaselina. Julie Caxias. Aí o primeiro jogo, um dos jogos que eu lembro assim que eu curti muito, assim, de super-herói que eu jogava no meu Mega Drive, cara, era o jogo da morte e retorno do Superman, cara. Sim. Oh, eu jogava esse no Super Nintendo. Jogão. Nossa, aquele jogo é muito bom. E assim, quando era pequeno, eu achava difícil, né? Aí numa dessas. Esse momento de te bater nostalgia, eu fui baixar de novo pra jogar no emulador e tal. E assim, o jogo continua muito difícil, menos que antes. Mas o jogo continua muito difícil, mas assim, o jogo é muito bom. Muito, muito bom. Sim, mesmo, eu lembro, cara. Quando eu comprei meu computador. E eu tinha conseguido um CD com jogos. E aí tinha esse jogo, A Morte e a Vida e o Ressurgimento do Super-Homem. Pá, vou jogar esse jogo. E aí eu e meu irmão, a gente jogou. E aí tinha os outros Supermans pra escolher, né? Tinha isso, é, cara. E isso, eu acho que isso era o mais legal. Acho que foi o que mais marcou pra mim no jogo. E o jogo era bem bonito, assim. Era um beat'em up, fria fuder. Foi A Morte e a Vida de Julie Mosse na jogando. E eu joguei bastante. Eu lembro que tinha aquele Super-Homem que não era Super-Homem. Aquele cara de Krypton... Que é o cara que é, cara, tipo, ele é muito... só Super-Homem, cara. Não, mas que ele era muito velho, sabe? Tipo, ele tem 200 mil anos. Super-Old Man. Executor, não é o executor de alguma coisa assim? É o Superman da Terra 2. É o Superman da Terra 2, é. Mas o quê? Tá falando o quê? Que fala que tinha nesse jogo? Mundo. Superman na Terra 2. A partir de hoje eu conheci o Julie no Super Controller 2. Dico, eles não sabem que... Não, peraí, tá falando eles... que... Tá, o que eu ia falar é que, assim, o mais legal do jogo é que ele era mostrar toda essa semelhança com a série de quadrinhos da Morte do Retorno, sabe? Sim. E acho que foi muito legal essa parada de você jogar com... Cada fase era um Superman diferente, assim. Sim. Era tipo, era quase um novo jogo, cara, pra cada Superman. Porque cada Superman tinha suas habilidades, suas fraquezas e tal. Era muito legal. E eu lembro quando era pequeno, cara, eu idolatrei o meu primo, que ele chegou no Aço, cara. O Aço é aquele maluco, tipo, Superman, só que todo de metalzão. Vou pegar a imagem aqui pra vocês verem. Aquele que tem... E assim, eu acho que era ou a penúltima ou a última fase era essa versão, cara. Sim, ele chegou muito longe. Era aquele que tinha o martelo, né? Isso, esse mesmo. Eu lembro também de uma vez que eu cheguei com meu primo na fase do... Era aquele que era meio descolado, tinha um óculos e tal. Aquele que era meio descolado. Melhor que... Ele era o Erradicador, que ele tinha um óculos e tal, ele tinha um poderzinho diferente e tal. Eu lembro que eu cheguei na fase do Erradicador com meu primo, cara. Só que, tipo assim, a gente chegou na fase dele, sem vida, com life lá embaixo. A gente chegou, sabe, muito na merda. E cada cara que vinha, assim, era uma tensão, né, cara? Tipo assim, a gente pode morrer agora, então a gente pode sobreviver, cara. Só que claro, a gente não fechou a fase, a gente tava muito fraco. Eu era assim, jogando Final Fight, eu lembro que jogava o treino final, assim, e a vida... Ah, eu vou levar dois socos, vou morrer. Eu era assim no Street of Rage, quando eu chegava no Street of Rage 1, quando você chegava naquele cara que ele te fazia a pergunta... Se tu respondesse errado, tu voltava pra sexta fase, cara. Ah, tu tá brincando. Caraca, eu não esqueço disso até hoje. Cansei de voltar pra sexta fase, cara. Não sabe inglês, né? Vezes que eu fui até o chefe mesmo, foi uma felicidade, cara, que tá entrando no fundo. Dico, esse jogo, ele tinha pra Super NES e pra Mega, né? É, eu acho que tinha pro Super NES sim, cara. Joguei no Super NES. E eu achava bem legal que tu podia pegar os objetos do cenário, roubar a arma dos caras sim, e tal. Sim, tu jogava as coisas em cima deles e tal. Um jogo do Super-Homem que prestava, pensa, 16 bits era muito boa, né, cara? Era bom. Só era o Super-Homem do Atari que eu saí, né? Falamos. Pra mim, Super-Homem caiu do cavalo. Humor negro de Frajola. Ah, meu Deus. Mas voltando mais aos primeiros lançamentos do 16-bit, tinha um que era X-Men, de arcade game, que tinha o Spider-Man junto. Sim, versus tinha. Versus arcade. Tinha. Acho que era de Mega, não sei. Era de Mega esse aí, do X-Men. Eu sei que os bonequinhos eram muito pequenos, e aí tu jogava com o Wolverine... E aí tinha os X-Men, tinha o Wolverine, o Ciclope, uma sim. mulher, que eu não lembro quem era. Era... Lince Negra. Não, era Storm. Storm. É, Storm. Não, mas era isso aí, tinha, era os X-Men e o Spider-Man. Isso. E aí o lance era o Wolverine, né? Porque o Wolverine, ele só recuperava vida se tu botava as garras de volta. E aí ele recuperava a vida e demorava pra caralho pra recuperar a vida. E quando tava com as garras abertas, ele obviamente matava mais, mas ele daí não recuperava a vida. E quando tu dava soco sem as garrinhas, fazia... Tup, tup, tup, tipo, batendo numa porta, assim. Cara, eu olhando aqui, eu não lembro desse jogo, cara. Esse jogo tinha o Spider-Man. Não tinha o Spider-Man. Eu acho que tinha sim, cara. Eu lembro. Eu sei que jogo que é esse aí. Não, começa... o nome dele é Spider-Man X-Men Arcade Game. Só que eu não lembro desse jogo. Agora eu lembrei. Tinha uma fase dos palhaços que tinha uma música muito chata. Ô meu, é música de circo. Odeio circo, música de circo, odeio. E aí era muito chato. E aí tinha os bonecos que se escondiam atrás das caixas. E aí o Wolverine tinha que rasgar as caixas com as... Era muito podre. Odeio, odeio. Odeio. Olha, tu acabou de cantar a música do Carnival Sight do Sonic. Meu, essa... Que trauma dessa fase. Agora tá, chegou a doer aqui mesmo. Julius tinha o Bilândia e se identificou, né? Cara que odeia palhaços. Mas total, é verdade, total. Bilândia. Quando ele deu aqui, naquele palhaço lá, só fiz yes. Eu odeio palhaço de bosta de circo de merda. Eu odeio essas bosta. Então, tem um que eu gostava muito, que eu fui rejogar depois de velho. O jogo era muito ruim, mas eu lembro quando eu era garoto. Acho que pelo fato de eu ter jogado poucas vezes, eu adorava, cara. Que era o jogo de luta da Liga da Justiça, cara. Bah, cara, esse jogo é muito ruim. É ruim. Ruim demais. Eu lembro dessa bosta. Muito ruim. Cara, não dá pra jogar com ninguém direito. Cara, quando eu joguei ele depois de grande, né? Quando no CD de jogo que eu tinha. E eu pensei, bah, eu vou pegar, vou jogar o jogo da Liga da Justiça, imagina que massa e tal. Deve ter o Flash e tal, a Mulher Maravilha, sei lá o quê. Meu, é muito podre. É muito podre. É pior que aquelas primeiras cópias de Fighter 2, assim. É muito podre. É igual Street Fighter 2 sem nenhum blá blá blá edition, né, cara? É. Sim. E aí, tipo, bah, que personagens que tinha? Tinha o Flash, o Super-Homem, o Lanterna Verde. Ah, tinha Super-Homem, Batman, a Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Aquaman, Arqueiro Verde, Flash, aí de vilão, acho que tinha Darkseid. Darkseid, aí eu acho que tinha o Lex Luthor também. O que o Lex Luthor faz? O Lex Luthor é careca. Ah, ele bota aquela armadura dele. Isso, aquela armadura que é movida, criptonita. Eu sei! Eu acho que é o Darkseid e o... Lex Luthor. O Lex Luthor. Ah, tô vendo aqui, ó. Darkseid. Bizarro. Aí não tinha. Darkseid não tinha o Luthor, eu sou maluco. Aí tinha o Despero. Despero é aquele do desenho da Liga, que era um todo roxo com barbatana na cabeça. Não lembro. Não lembro? Não lembro. Despero. Aí era o Darkseid, o Despero e a Mulher Leopardo, que é a inimiga da Mulher Maravilha. Aquela Mulher Leopardo do desenho da Liga. Feijola não curte, Heroes. Só nomes favorosos. E o que, que eu ia dizer? Mas era ruim, Julie. Cara, Dico, muito ruim. Mas é jogo. Muito ruim, né, Dico? Tu jogou também? Não, é. Era muito ruim. Eu fui jogar, tipo assim, eu mal conseguia dar as porradas direito, cara. É muito ruim aquele jogo. Sim, é lento. Mas eu lembro, assim, era pequeno, sai. Cara. Assim, é a coisa mais próxima da Liga da Justiça que eu tinha de videogame, tá? É verdade. Então, acho que foi maneiro e tal. Mas eu só joguei uma vez, quando moleque. Eu fui rejogar de novo velho. De que era uma merda, fiquei pra lá. Não, e a gente sempre dava uma chance, porque, tipo, bah, era o jogo da Liga da Justiça, sabe? Exatamente. Mas, sei lá, é muito ruim. Até hoje, de vez em quando, a gente vê algum jogo assim, tipo, pô, pelo menos é o jogo de não sei quem. Deixa sair o filme aí da Liga da Justiça. Tá, vai ser um joguinho genérico. Pô, cara, pra que ver se o filme da Lanterna Verde vai emprestar. Aí a gente pensa no filme da Liga da Justiça. Agora que eu lembrei, só pra tocar no assunto, saiu algum jogo de G.I. Joe? Sim, saiu. Sempre sai. Agora sai pra todos os consoles, sim. Todos. E o que eu queria falar era do X-Men do Mega, que o Fuca deve lembrar, e quem teve Mega Drive no Zonex. Vocês não jogaram os de Megas? Claro. Eu joguei o X-Men 2, que começa direto. Ah, esse é massa, que tu, né, começa, cara? com um X-Men aleatório no meio da neve. Foi um dos últimos jogos Nightcrawler. Não é com Nightcrawler? Não, é aleatório. Esse que começa direto é o quê? O Mutante Apocalipse? É o 2. Não, é X-Men 2. Não, não, não, é 2. Não é o... Essa aqui. X-Men 2 The Clone Wars. Isso, é contra os robôs. É os clones, isso. Eu lembro do X-Men que tu jogava... Eu lembro do X-Men que tu jogava com o Nightcrawler, com o Wolverine, com o Storm, o Cyclops e tinha mais um. Esse é o X-Men, lá. É o... Sim. E o Gambit, do X-Men 2 que vocês falaram aí, eu realmente não joguei esse jogo. Esse, olhando aqui, não joguei. Ele tava uma sentinela, tu tá lembrado? Sim, cara. Esse X-Men 2, o Gambit era muito a fuder. Que ele dava... As cartas dele eram 3, né? 3, daí pegava toda a tela, isso, né? Isso. Eu só lembro que eu não curtia muito o som do Mega, né? Porque como eu tinha Super NES, eu sabia como é que era... Não, sério. Admita. O que ele não tinha em som, ele compensava em qualidade de jogo, cara. Ah, é verdade. Toma. E aí eu lembro que dava, os estouros faziam... Mas o jogo era ótimo, jogava sempre. Não, cara, eu rejogando vários jogos de Mega Drive, inclusive muitos de herói, eu ia perceber que, assim, muitos jogos de beat'em up, assim, cara, o som do soco era sempre o mesmo. É sempre mesmo, o jogo do Homem-Aranha, o jogo do Batman. Eu lembro que eu tinha pego umas ondas, eu fui jogar umas três, assim, uma atrás da outra. E assim, era o mesmo som de porrada, cara. Eu acho que era sujeira no cartucho. É, devia vir no Dev Kit do Mega Drive, sabe? É. E tá, então já que puxaram o Mutant Apocalypse aí, já que estão falando de X-Men. Isso eu lembro que. Eu não sei se tem pra Mega Drive, eu sei que esse joguinho no SNES. Deixa eu citar. Amigo deixa eu estar de volta ainda nesse X-Men 2 aí que eu quero citar, que eu achava muito a fuder. Quando a primeira vez que eu joguei ele, Eu botei a fita, né, no Mega Drive que o meu primo me deu. Botei a fita e começou o jogo. Bah, tá com defeito. Porque, tipo, todo jogo tem introdução do mundo. E aquele não tinha. Bom, você foda, vou jogar igual. Aí tu joga tal e tu é que tem uma primeira fase, passa a fase da neve. Aí tu passa a primeira fase e vem a introdução. Eu achei isso aí muito foda. É o prólogo. Meu Deus, é o futuro dos jogos. É o prólogo, né? É o futuro dos jogos. Ali, ó, essa caraca, aí, imagina ó. Uma jogueira assim, crawler, já começa o jogo, já passa um CD de 3 horas, pra depois uma fase, nossa, pra depois começar o jogo que poder salvar, imagina que merda. Eu lembro que eu dava reset até aí o Nightcrawler, porque todo mundo ama, né, o... Nightcrawler. Noturno, todo mundo ama o noturno. Diurno. O diurno. Diurno. Falando nisso, peraí, Dico, quem é aquele X-Men lá que se transporta no X-Men First Class, aquele vermelho? Cara, pelo que eu vi... É um cara que o nego tá querendo meter, que seria tipo o pai do Noturno, uma parada dessa. O universo dos filmes é meio zoado. Nada mais os filmes que estão com a Sony, saca? Com a Fox, não lembro. Sim. Com a Fox. Aí mesmo que fica meio zoado, sabe? Bom, tudo então, bem. Então, na verdade eu não tô esperando nada desse filme. Esse filme deve ser uma merda. Vai ser bom. O Professor Xavier com cabelo. O Professor Xavier perdeu o cabelo com descobriu os poderes. Mas é o poderes, cara do Procurado. Foda. James McCoy. Emma Frost. Emma Frost. Big tits Emma Frost. Emma Frost. Game Emma Frost é gostosa, cara. Gostosa. É. Emma Frost. E X-Men, então, Mutant Apocalypse. Ah, tá todo mundo querendo falar. Esse é o clássico, velho. Jogão difícil. Sim, cinco personagens. Gambit, Psylocke, Wolverine, o Ciclope e mais um. É a Tempestade? O Besta. É a Fera. É o Fera. Cara dos cinco. Esse era muito legal. Esse eu lembro e era... Esse era Sean. Jogou. Cada fase, né? É, você poderia trocar se quisesse. Tá, e aí... Tem uma história longa. O que houve? Tinha uma historinha. Se eu não me engano, tinha um final pra cada um, cara. Sim, tinha. Eu não lembro como é que era o esquema. Eu lembro que eu virei, fiz não, tudo era assim, esse jogo. Tinha que ir na ilha de Genosha. Sim, eles estavam... Tinha que invadir a ilha e destruir. Tinha os outros mutantes presos lá, sabe? Isso. E aí tu tinha que chegar lá com... Tinha que passar 5 fases com 5 personagens. Depois abrir uma fase especial e que tu podia escolher daí quem tu queria. Daí tu ia passando as fases, né? Não é isso? Sim, é isso aí. Acabei de lembrar uma coisa desse X-Men 2. Posso voltar de novo? Era muito foda esse jogo. Volto. Porque conforme tu ia matando o chefão, tem uns que ficavam do teu lado. Tipo, tu matava o Magneto, tu podia jogar com o Magneto. Vocês lembram disso aí no Mega? Não. Meu Deus, era muito triste esse jogo. Não. Tu matava o Magneto, tu podia jogar com o Magneto. Era é a primeira RPG, vez, né, que eu vi isso num jogo, certo? Tu matava o cara e tu jogava com o cara. Meu Deus, X-Men 2, clono. Ó. Me clonam. Agora voltando. Do Mutante Apocalipse, cara. Eu lembro que um dos que eu mais gostava era o Gambit, por causa da porradinha com... Bastão, que eu acho que era maneiro, pegava longe. E a Psylocke, cara. Lembro que eu acho que eu mais curti. Curtiu o bastão. O cara batia com lenhota. Ah, meu Deus. Eu sei que chegou a virar esse jogo. Virei. Claro, safada, né? Porque é sem vergonha. Ah, tá. Você vai contar de novo essa história? Tá. Vai, Perjola, eu não virei o jogo porque um amigo nosso pegou emprestado o jogo. Não tinha Game Shark. Não, desculpa, é outra desculpa. Alguém pegou, um amigo meu pegou emprestado e que emprestou pro Six, e o Six foi pra praia com ele. E aí não sei. Foi em cima do jogo. Aí não sei que fim deu, né? Era pra mim ter trocado por um Mega Drive aquele jogo. Porra! O jogo é bom, hein, cara? Era pra mim ter trocado. O jogo deve ser ótimo, né? Exatamente, que jogão, hein? É. Só que eu não cheguei nem a virar, né? O Six levou, sumiu, não sei que fim. Você deu, nem jogar direito, mano. Na época. E eu conhecia pouco o Six, né? O cara falou que era dele o jogo. Eu falei, te empresto. Eu falei, beleza. Daí eu viajei, voltei e devolvi pra o ele. O cara que pegou emprestado e empresta pros outros, né, cara? Isso sempre dá merda, cara. Sacanagem. E aí fudeu, né? No fim. É, não sei que fim deu. Mas tu não jogou muito? Tu não gostava desse jogo, cara? Tu gostava? Não, eu gostava. Eu passei todas as fases. Quer dizer. Não, tinha a tela inicial que tu selecionava as fases. Ah, né? Tu passou dali. Dali, o parceiro. Jogou a primeira fase. Escolheu os personagens e passou. Não, mas tu lembra que, tipo, o Wolverine tu podia dar meia lua, que ele dava aquele Shoryuken. Pai, era muito emocionante esse jogo. Não, e The Roy, a Super NES era um dos melhores. O melhor também. Eu acho que era um dos melhores também. Junto daquele Marvel Super Gems lá. O War of Gems, tá? É, isso aí. Eu acho que esse aí tá tipo como se fosse uma evolução do outro, sabe? Esse aí é parecido, mas ele é melhor. Quase uma evolução. Sabe? É a mesma engine do jogo, sabe? Só troca os personagens. Assim, mais pra frente, eu acho que posso até aproveitar aqui pra fazer um link. Tem outro jogo aí do... Acho que já tá começando essa geração mesmo. O Marvel Super Heroes é dessa geração? O de luta? Isso. Porque é um pouquinho não. Depois. É 96, é um pouco depois, aí, eu acho. Porque antes do Marvel Super Heroes saiu o Children of the Atom, sabe? É, do X-Men. Esse, já citaram que esse Mutant Apocalypse era dificílimo? Era dificílimo. Trimanha. Depois, quando tu pegava a mãe, ele era tranquilo. Mas até tu pegar a mãe, era dificílimo. O que eu ia falar no Marvel Super Heroes, eu passo pro Children of the Atom, que eu tinha esquecido que esse era antes. No Children of the Atom, você percebe um monte de sprite que vai ser usado até Marvel vs. Capcom 2, cara. É, uau, olha só. Sim, é igual, eles são iguais. Os sprites do Wolverine... Na verdade, todos os personagens que estão nesse e nos próximos jogos é exatamente o mesmo. Exatamente não, né? É o mesmo, só que no máximo com uma correção visual, cor, alguma parada dessa. Spiral. Até o Marvel vs. Capcom 2, cara. Spiral, Silver Samurai, todos esses que apareceram. Spiral, né, cara? Que tava nas cabeças dos caras pra botar Spiral no... horríveis caderno, personagens. Caderno. É, foi tipo, um teste da Engine, é Spiral, né? Cara? Sabe, ninguém conhece Spiral. Pior que isso foi um teste dessa nova Engine que era pela Capcom e que foi usada e reusada e recortada em muitos outros jogos. Foi a época que a Capcom tava experimentando muito, que ela experimentou com Darkstalkers, que era tipo, era tudo era Street Fighter e tatatata. É verdade. Vamos fazer umas viagens loucas. Ela fez Darkstalkers, ela fez não sei o que lá, e ela fez esse daí, daí ela fez o Children of the Atom. A ordem dos jogos da Marvel é assim: X-Men, Children of the Atom, aí veio Marvel Super Heroes. Sim. Aí veio X-Men vs Street Fighter. Sim. Marvel vs Street Fighter. Sim. E o auge do PS1, que é, o auge dos arcades, na verdade, que era o Marvel vs Capcom. Sim. Isso aí. Desde o X-Men vs Street Fighter, todos eu joguei no arcade. Tipo assim, eu ia no arcade. Todos. Aí eu chegava, aí eu ia, voltava um tempo depois, tava lá a continuação, me amarrava, tá? Pelo que eu sei, as melhor versão era pro Saturno, né? Usava cartucho de expansão e tudo. Ah, sim, pra console de casa, sim, o Saturno era mais bonito. Fiéis ao fliperama. Isso, tinha o cartucho de expansão, deixava igual ao flipper. Sim. Tem que contar o controle do Saturno, que era bem melhor que o do Play. É. Saturno não cheguei a ter. Era 16 bits, deixa eu só lembrar tem uns muitos, aqui, então, tem muitos. Vocês terminarem. Não, tem alguns pra lembrar ainda. Eu acabei de ver, tem o jogo do Justiceiro. Esse mesmo. Tá muito legal. Muito bom, cara. Muito bom. Aquele jogo do Spider-Man também tinha uns 3, 4, sabe? Sim. Caraca, tinha uma porrada pra Mega Drive. De aquele tinha que tinha tinha o Venom e outro cara lá, como é que é? O Carnage. Puta que pariu. Cara. O Carnage. Tinha um do Homem-Aranha, não sei qual era o nome desse, que era é o que eu mais lembro. Que eu tinha no meu Mega Drive e que assim, que tu tomava. Logo nas primeiras fases, tinha um telhadinho. Aí se tu tomava um tiro do gordinho, tu morria na hora. Vai, não sei se vocês lembram. Cara, eu tô lembrado desse jogo, mas não lembro o nome dele. Esse é o que eu mais lembro, sabe? De fato, e assim, eu tô ligado nesse jogo. O que eu gostava muito desse jogo assim, eram várias coisas. Uma delas é que, assim, quando tu morria, tocava uma música muito triste, cara. Assim, a música era muito triste. Eu acho que até o Homem-Aranha versus o Rei do Crime, cara, versus Kingpin, acho que é esse. Eu também acho que é esse. Sim, é esse aí que a gente viu antes, que tinha. É rápido. Porque o Homem-Aranha era meio durão, assim, né? E tipo assim, era muito engraçado esse, porque... Tu morria, tu ficava triste, cara. Assim, a parada era uma música triste do naipe daquela música do seriado do Hulk, cara. Era daquele naipe. Verdade. A musiquinha do Hulk do final, vocês estão lembrados, né? Aí eu lembro que uma parada que tinha muito legal, que assim, tu podia andar pela parede, mas se tu ficasse parado, tu caía, né, cara, da parede. Isso eu não lembro. Tinha que estar numa janelinha. Não, eu lembro que uma vez, eu sem querer deixei o C pressionado, sabe? O C do Mega Drive. Eu lembro que assim, eu fiquei um tempo assim parado pressionando o C, aí eu larguei, a intenção era até cair mesmo com a Homem-Aranha. Aí quando eu larguei, cara, o Homem-Aranha continuou lá parado. E logo depois, ele tipo ficou em pé no teto, de braço cruzado, esperando, sabe? Pô, muito foda, cara. É, isso foi... Ah, eu lembro desse jogo, eu tenho lembranças curtas dele, mano. Esse foi o jogo da Mara que eu mais joguei, assim, do Mega Drive. Era esse, que eu até tinha fita, né? Então foi o que eu mais joguei. Pô, me amarrava, achava difícil pra caralho. Eu achava ele muito difícil, mas eu curtia muito. O mais do Homem-Aranha que eu joguei foi esse Maximum Carnage aí, né? Que vem o apelido do meu primo, que é o dos cast, né? O Carnage, que vem daí. É desse jogo. Por que é desse jogo? Porque é o Carnage, porque tu podia jogar ou com o Homem-Aranha, ou com o Venom, ou com o Carnage, se não me engano. Era um desses três. Eu acho que o Carnage, acho que só se tu zerasse, não tinha uma parada. Desde o começo já jogava com o Carnage. Não sei, a fita era do Paraguai. Mas enfim, eu lembro que o preferido era o Carnage, né? E aí o jogo era muito difícil, assim. As primeiras fases eram fáceis, mas depois pra frente ficava muito difícil, porque os personagens só ficavam com mais vida, né? Os inimigos, assim. Eles tinham que apanhar mais pra morrer. E tu não modificava nada. Mas o jogo era muito bonito, assim. Aparecia os pau, pum, pá! E ele fazia piada, os balãozinhos, assim, era muito poder. Eu lembro que assim, eu não sei se era na segunda ou terceira fase. Aí tu ia enfrentar uns inimigos que eram duas molezinhas, cara, umas louras, que partiam pra cima de você. Tipo assim, as mulheres te estrupavam de porrada, cara. Sim, eu lembro assim, das mulheres. Era sim, nosso trauma. Era quase certo de tu morrer, cara. Tu saía muito ruim ou então tu morria. Eu tenho trauma de jogo por causa disso, cara. Sim, porque essas mulheres eram muito difíceis. Era que nem a vida real, nós apanhando das mulheres, como sempre. Ah, eu queria apanhar das mulheres. Ah, não. O que jogava com... Agora acabei de ver aqui. O que tu dá pra jogar com o Carnage, se eu não me engano, era Separation Anxiety. Isso, é isso aí mesmo. Que é a sequência, né? Esse aí que já é uma farofa. Tem o Homem-Aranha, tem o Venom, tem o Carnage, tem a porra toda. Tem aquele cara lá que é um lobisomem. Ô, vocês lembram do jogo do Hulk do Super NES? Eu lembro que tinha um jogo do Hulk. Tinha pra alugar aqui. Sim. Que era meio que era digital, assim, era tipo do Ficou. Mas era muito ruim, nós achávamos o máximo. Nós achávamos o máximo. Era o Hulk. Eu só lembro do Hulk de PS1, mas eu vou tecer meus comentários depois, cara. E olha só, pra terminar ali, não sei se você tem mais alguma coisa, tinha um jogo muito foda no Super NES e no Mega Drive do Batman. Não, vamos... Caraca, Batman é um capítulo à parte. Desse. Na verdade, tinha vários do Batman, principalmente pra Mega Drive. Tinha Mega Drive, cara, o que eu nunca vou esquecer, cara. Era o Batman baseado no num dos filmes, cara. Não sei qual era o filme, mas era até o filme Batman e Robin. Não, era... Que ele era usava até aquela tecnologia do Mortal Kombat. Isso. Não, mas esse aí era engraçado. Pai, esse eu não gostava. Cara, esse era muito ruim, cara. Esse era ruim. Assim, cara, sei lá, era muito ruim. Tipo assim, eu, moleque, 5 anos, só sabia que aquele jogo era ruim demais. Tá? Eu não perdi nada. Batman. É verdade. Eu não perdi nada. Né? Mas assim, tu não perdeu nada mesmo, cara. Aquele jogo era muito ruim. E tipo, eu lembro que tu escolhia tipo duas armas antes, saca? Antes de começar o jogo, acho que é a adaptação do Batman Forever, cara. Vou pegar a imagem aqui pra vocês verem. Cara, é muito ruim. E assim, era muito mal feito a cor das paradas, assim, no... E era trimortal, né? Lembra que ele ficava dançandinho aqui, ó. E vinha os lixeiros te bater e tu ficava dançando aqui. Tu sabe quando tu salva uma foto de em GIF? O jogo todo era naquela qualidade de GIF, sabe? Cheio de pontinhos de cor. Pô, horrível. Muito tosco, cara. Cara, que jogo era muito ruim. Eu lembrei de um jogo agora muito bom, The Adventures of Batman e Robin. Gastei muito dinheiro em locadoras jogando no Mega. Cara. Amo esse jogo, amo. A Klein, um beijo. Esse jogo aí também... Ele não era só ir pra frente da porrada, né? Tinha umas coisas mais pra fazer. A primeira fase era do Coringa, não sei se tu lembra, que era naquele circo bizarro dele. Sim. Que tinha a montanha-russa no final da isso, fase. Isso. Esse jogo aí, né? Esse jogo aí é muito bom. Vocês sabem... Só uma curiosidade de Batman agora que eu acho que esse jogo aí não é do desenho do Batman, não? Não. Sim, é o Return of the Joker, é esse que vocês estão falando? Eu tô falando do Adventures of Batman e Robin. É, Adventures of Batman. Bota uma imagem aqui pra... Não, você que sabe... tem o outro, tem o Return of the Joker também. Tem, né? Não, é que esse parque de versões que eles mostram é onde que o Coringa leva a filha do comissário Gordon e ele dá o tiro nas costas dela, saca? É, Batman, massa, cara. Que é o lance da piada mortal. Eles botaram pro jogo? É, não, tipo, é que o parque de diversões é sempre, tipo, a primeira vez que ele apareceu com o Coringa leva os caras lá, porque o Coringa quer provar que qualquer um pode ficar louco que nem ele, sabe? Basta um monte de loucura seguida, o cara fica louco que nem ele. E aí, por isso que... Então, é como se vocês lembram, mas esse é o... é a história do, da revista chamada A Piada Mortal. Sim, cara, é, isso, é exatamente isso, isso. É isso que eu tô falando, ele, isso aí. É, o Fuka comentou. O comissário Gordon e aí faz esse esquema aí. Mas tu tá falando isso na revista ou no jogo? Eu não entendi isso. Não, tipo, que esse esquema do parque de diversões é da revista. E aí eles sempre ligam, eles ligaram nos jogos depois o parque de diversões com fase do Coringa, sabe? Que é por causa da ah, revista. Sim. Ah, tá. Beleza. Tá, mas esse do Batman Robin do desenho, assim, é jogão mesmo, cara. É jogão. Excelente. Porque o desenho é muito bom. É muito bom. E o sensacional. Jogo e aproveitando o momento que já vá, recentemente nós do Comic Pod, a gente fez um especial sobre cada desenho do universo animado da DC. O primeiro podcast é sobre o desenho do Batman. O Animated Series? Exatamente. A gente fez sobre cada parte. A gente falou do Batman Animated Series, da fase que era o Batman e o Robin. A gente falou dos desenhos do Superman da Liga, todos. A gente comentou cada um deles. Ó, ficou jabá ali, então. Acho que 16 bits é isso. Tinha um jogo sem ser esse do filme, do Batman, que era bom até, era um beat'em up e tal. É o Batman. Esse que tu tá falando aí, que era adaptação de filme, se eu não me engano, o que era bacana era o Batman Returns. Isso era legal. Que era do Pinguim? Isso. Bonito, esse que é o personagem bom. É bem grande. Bem colorido, jogo bonito, gráficos lindos. Tu lembra, Chico? Deixa eu ver que só pra associar o jogo. Lembro, então, era disso que eu tava falando, que, pô, isso é maneiríssimo. Isso é muito bom. O gráfico dele é bem bonito até. Jogaço, cara. Esses todos assim do Batman eram bons beat'em ups até, sabe? Era um pouco acima da média, não muito, mas era um pouco acima da média. Só o do Batman Forever que foi um lixo, cara. Ah, não. Aquele... É que o filme já é lixo, né? Então já foi. É, pois é, exatamente. Boa o jogo época só que... refletiu. Oh, boa época em que os jogos dos filmes às vezes eram melhores que os próprios filmes, né? É, hoje nem isso mais. Exatamente. Mas eu acho que pra gente fechar essa era dos 16 bits, nós temos que falar do War of the Gems, né? É, o jogo supremo de super-herói. É. Supremo na dificuldade. Sabe que eu fiquei puto quando eu aluguei a primeira vez, porque eu pensei que era Marvel versus, sei lá, sabe, aqueles Marvel Super Heroes de luta, saca? Deu o primeiro do caralho. Ah, não meu, acredito, e cara. Esse jogo tinha os personagens gigantes, eles eram muito grandes. Pergunta, o jogo se passava no orifício do Julie? Thanos, orifício do Julie, apresentação. Morrabo. Qual que é essa historinha aí? É, não, é que assim, tipo, cada fase tu tem dois pra escolher, tipo, não é escolhe qualquer um pras fases. É. Não, é a do Thanos que eu falei antes é porque ele é o vilão do chegava jogo. Chegava no final e não conseguia virar. Ele é o vilão do jogo? Ele tava atrás daí. O Thanos. Não lembro que outro jogo eu joguei também de super-herói do X-Men, que ele era o chefão também, sei lá qual que era. Então eu sempre tinha o Thanos me enchendo o saco. E a primeira vez que eu jogava o Children of o Marvel Super Heroes, eu chegava no Thanos e morria. É. Thanos no rabinho, então. O War of Gems tinha uma fase na Amazônia, tu lembra? Sim, clássico, que tinha as mulheres Hulk. Isso. Hoje, personagem do Marvel vs Capcom 3, na a época... She-Hulk. Um mero personagem que vai levar soco. É. Agora, um personagem principal. Alô, Marvel, o que te deu na cabeça? Quem quer She-Hulk? Ninguém quer She-Hulk. Ninguém. Exatamente. Eu quero o Shuma-Gorath. É mesmo, era melhor tirar o Shuma-Gorath do que a mulher verde. Ele é clássico. Mas esse jogo era massa que cada fase que tu terminava, tinha... Tu conquistava as gemas e tal, e ia juntando ela, sabe? Depois podia dar o especial. Porque essas gemas tinham nesse jogo também. Naquele Children of the Atom. Sim. Eu pensei muito. Tinha o Marvel Super Hero. Mas é uma né, cara? Mas o poder, né, velho? É porque assim, tudo que tem. Normalmente quando o Thanos ele aparece, é porque ele tá buscando as gemas, as joias do infinito. Então, porque ele pegou as joias do infinito. Então, isso. Assim, tem gema, tem Thanos e vice-versa. Tá? Exato. Então a gente não podia esquecer da geração desses bits. O melhor jogo que representa quadrinhos e que não é uma adaptação. Ah, sim. Comic Zone, né, galera? O Turtles in Time? Não, o Comic Zone. Comic Zone, cara. Ah, sim. Pô, não, é tipo o Scott Pilgrim, né? O melhor filme de videogame sem ter o jogo. Me chamaram Comic Zone, tem história do Lanzonetti no jogo. Jogo mais difícil do Super Nintendo. Não, do Mega Drive. Não. Jogo demais, cara. Eu fui jogar... Eu joguei ele com emulador e save state, cara. Eu também, senão não tem como. Muito difícil. Cara, eu vou falar a mesma coisa que o Fuca. Eu fui jogar outro dia e não tô brincando. É. Foi outro não dia, é. Tipo um mês atrás, e não é difícil. Em meia hora... Tá, vocês terminaram o jogo? Meia eu hora tu termina o fase, jogo. Depois eu parei, não lembro porquê, mas é... É do vulcão lá, então. Meia hora termina o jogo. Tem seis fases só, né? É, é. Cinco, seis. Pô, cara, eu joguei há pouco tempo, tipo assim, alguns anos, um ou dois anos, sei lá, cara. Não foi tanto tempo assim, que isso? O jogo já era difícil pra caralho. Joga de novo, tu vai ver. Cara, tu tem uma vida no jogo. É, que nem a vida real. É, isso aí. Cara, eu achava isso muito escuro. Tipo assim, tinha uma vida e tipo assim, não recuperava direito as paradas quando mudava de fase. Os caras socavam a parede, perdia a vida real. É, assim, é porque não deixava revoltado, cara. Era isso. E tinha que fazer isso, né? Não tem outro jeito. Mas o jogo era tão bom que mesmo assim era ótimo. Era toda a arte do jogo. Era tão bom. O esquema das fases. Era tão bom que era ótimo. Era ótimo, hein? Nossa senhora. Era uma bela homenagem às HQs, né? Tá, mas nós temos que falar do Turtles in Time, Julie Turtles in Time. Teenage Mutant Ninja Turtles. É que todo mundo ama esse jogo. Todo mundo ama. É amor. Joguei muitas vezes no meu vizinho na praia. Fuca. A Java tinha muitos vídeos mostrando todo o jogo. A Java jogava muito. Mas o Turtles in Time já tinha toda a vibe do desenho, né? Toda a vibe. O Turtles in Time era mais tirado do desenho. Na verdade... Lá. O Tartarugas Ninja ficou famoso por causa do desenho, né, cara? E aí, como é que era o nome dos inimigos? O que é, um era o rinoceronte e o outro era o... Putz, eu não sei o nome, cara. Que tinha no filme também. Tá sendo o Destruidor e da April. Sim. É. Como é que era o nome do carinha que os tinha... Os nomes eram muito bons, cara. O carinha que tinha o cérebro na barriga, que era gosma. Que era gosma, que era um robô... Caraca, isso era bizarro. Krang, o cara que era um cérebro e vivia no estômago de um robô. Do robô, ele parecia um chiclete mascado. Exatamente. Tinha fase da água, tinha fase no metrô, tinha fase no esgoto. De gota? Tu ia com as pranchas. Vocês lembram da última... Uma das últimas fases que tinha os elevadores, que descia com os elevadores, muito massa. Que era na base da... Puta, como? A última fase era na estátua de Nova York. Tu ia subindo e lá em cima tu enfrentava o Destruidor. Isso. Tu surfava no esgoto, não surfava, cara? Tinha parada dessa, né? É, quando tu pulava a pranchinha te acompanhava e tal, isso, era uma maneira. Ó, copiou de Battletoads. Ah, mas o Tartaruga Ninja tá uma cara de Battletoads mesmo, cara. Tudo ótimo. É, eu acho que esse aí é o jogo que mais relembra o pessoal ali, heróis e tal, é o Tartarugas Ninja. Eu quero falar do Homem de Ferro. Eu e meu primo, né, nós era muito fãs de heróis e tal, e nós achava, esse Homem de Ferro é muito foda, deve ser um super-herói muito foda. Nós não sabia muita coisa, não achava história em quadrinho pra vender, não achava várias coisas, aí tinha o Homem de Ferro pra jogar no Warf James. E ele era o cara mais foda. Da Melô pra frente, ele dava o poder, ele tinha milhões de poderes. Nós vivia jogando com o Homem de Ferro, desde aí vem meu amor ao Homem de Ferro, que vocês logo mais no final do cast saberão porquê. Amo! Bits, então, a gente pode puxar também os arcades nessa época. Né? Também é 32 bits, né? Antes, eu vou falar pra vocês, dar uma dica, tá, amigos? Bem ali no estreito, bem ali na divisa dos 16 bits com os 32. Estreito de Bering. O que é a divisa dos 16 bits com os 32, amigo Lanzonete? 32X. Tinha 32X. Tinha um jogo do Homem-Aranha pro 32X que é tri-bom e é tri-lindo. Lindo. Tu já chegou a jogar Dico esse aí? Cara, eu não tinha essas coisas chiques aqui não, cara. Não, essas coisas, também não. Essas riquezas é de causa de Barbosa. Mas não é coisa, chique, Dico. A gente joga em emulador isso aí. Eu sei assim, ó, que eu... Ah, nunca me interessei em pegar 32X, não. Eu, um desbravador dos videogames antigos, vou pegar esse jogo 32X e vou ver o que é. Colibri e vários, né? Colibri. Porque o jogo era lindo, né? Shoutix. É, Shoutix, Knuckles, Shoutix e tal. E aí tinha esse do Homem-Aranha. Vou jogar. Cara, o jogo é um baita jogo. É tri bonita, tri bom. É beaten up, assim, mas é mais na onda daquele dos PlayStation, sabe? O Homem-Aranha de PlayStation, que tu voa por tudo e tal. É mais dessa vibe aí. Foda, né? Sim, é legal. Mas é tri bonito o jogo. Até vou procurar uma imagem, vou mostrar pra vocês depois. Pô, vídeo no post aí, por favor. Já botei já. Vídeo no post, joguem, fica a dica. Acho 32X. E depois, então, lá que nós estamos falando dos 32 bits de verdade, né? Não 16 bits aí, vezes 2. Esse aí. Tinha um jogo do Motoqueiro Fantasma pra PlayStation. E na época o Frajola, pena que ele não tá aqui, ele ia pra Porto Alegre pegar os CDs beta, saca? Isso. 16. E ele tinha o beta desse jogo. Motoqueiro Fantástico. Tipo, anos depois, eu vou ver. Jerônimo, né? Tem opinião sobre isso, Jerônimo. Eu mamei esse jogo. Peguei o jogo e ele. Nossa. Tem um clássico, classiquíssimo. Lanzoni, acho que baixou na PSN e está se mordendo todo para falar, fale. Pá, eu quero pegar esse jogo. Melhor, o melhor jogo de arcade, todos os sites, X-Men. Só esse é o nome. X-Men. Tu joga com Wolverine, Cyclops, Storm, Colossus, Nightcrawler e... Jubileu. Cara, que jogo a fuder, beat'em up, soquinho pra frente, vai, derrota os inimigos... Tu enfrenta os chefes, ele é todo dubladinho, todo lindo, todo maravilhoso, sentinelas. Cara, ele é tri difícil, tu pode jogar até em 6, amigos. É. 6. Na PSN também tu pode jogar em 6? Pode jogar em 6. 6 contra 6. Lindo. Olha ali, velho. Lindo. Eu achava essas cabines assim de arcade de Gantono muito legais, cara. Eu só vi em duas ocasiões, essa da X-Men e um jogo que tinha dos Simpsons, cara. Que tinha família toda pra jogar assim no Mega Cabinão, era muito maneiro, cara. Simpsons do arcade, né? Era bonito, era em 4. É ótimo. Era em 4. Mas 6, velho, olha. Não, é jogar em 6 e quebrava tudo. E o jogo é, olha a loucura, ele é baseado num desenho dos X-Men que não chegou a existir. Percebam a curiosidade que Julie traz para vocês. Que não está no Wikipedia. Julie traz pra vocês o que não está no Wikipedia. Esse jogo era pra sair um seriado na época. Lembra que tinha aquele desenho famosão dos X-Men que passava na Xuxa? Sim. Ótimo. Sim, muito a fuder. Era tri bom. Tri mal animado, mas era legal. Era, isso. Antes aquele jogo desse, era sensacional. Antes desse era pra sair no mesmo estilo desse aí, só que bem antes. E era pra sair esse tal desenho dos X-Men e tal, e não sei o que, deu uns esquema louco e acabou não saindo. Só que o jogo já estava sendo feito. E no final fizeram o jogo e lançaram. Então esse jogo ali, de 6 jogadores, era pra ser de um desenho que nem chegou a existir. Veja só. E ficou, virou um clássico, né? Virou um clássico. Classic. Super Controle trazendo a vida de volta. Tu enfrentava o Blob, se não me engano, o Juggernaut, tu encontrava a Mística, que tava disfarçada de Magneto, numa das fases. E tinha mais um mutante, se eu não me engano, era o Pyro. Me corrijam, por favor, chama. Manipula o jogo. E a última fase do jogo, tu enfrentava todos os mutantes ao mesmo tempo. Muito foda, porque tava o Magneto Game Shark. Eu tenho um desafio aqui para nós, ligar 6 controles USB e jogar no emulador em 6. Pô, isso é true demais, hein, cara. Mais fácil pegar na PSN e jogar em 6, né? Eu quero jogar o clássico. Clássico. Podre, tem que ligar 6 no USB, fazer usar 2 de adaptador do USB. Nem cabe, só cabe 4. Pois é, né? E vai dar incompatibilidade. Vai apertar soco, vai apertar pula, todo mundo vai pular. Cara, esse jogo é muito foda. Go and save the city, Xavier falando. Já cai, quebrou tudo. O prefeito Xavier. Só não, deixa eu falar um negócio pro Dico primeiro e depois pro resto dos ouvintes. O nome do nosso prefeito é Xavier. Xavier. É sério. O nome dele é Carlos. Ele é careca Xavier também. É o Charles, né? O Charles. Não é o Charles, é o Fernando, mas tá tudo certo. Fernando Xavier. Põe a foto no link do post, Xavier. Mande, Xavier prefeito. Processo. O poder dele é asfaltar a estrada. Um beijo. Morre. Quando eu falo que Barbosa é cidade lenda, vocês não acreditam. É verdade. Bom, os clássicos do Punisher. Punisher, oh, do Punisher com é muito Nick, bom, Fury. Punisher. Nick Fury. Esse jogo tem esse Mega Drive, mesmo Mega Drive SNES, cara. É o mesmo punch. A gente já meio que falou antes. Mas o The Flipper é detonante. Outro também, Cadillacs e Dinossauros, que todo mundo sabe, é uma história em quadrinho, né? É verdade. Tem até o desenho que passava na Band, vocês lembram? O desenho do Cadillac e Dinossauro que passava no Band Kids. Meu Deus. Meu Deus. Baixarei agora. Com as calças. Hashtag. Como faço? Sério, tinha aquele Band Kids apresentado pra aquela japa, aí tinha Dragon Ball Z. É, eu tô ligado, depois tinha Cadillac. Aí depois passava Cadillac Dinossauro e ainda tinha o Super, a família Bionica. É verdade. Pedido Lanzonete, Capcom, cadê o meu Cadillac Dinossauro depois, na PC, na live no Steam? E depois tinha Bucky, só digo isso. Bucky Pop. Tem aqueles jogos que o Dico já falou, né? Os do X-Men, lá, o Children of Atom. A gente já pegou ali, a gente pode colocar ali depois o Marvel. Saiu pra Super NES e Mega Drive, né, dos fliperamas. Do Saturno também tinha. Sim. Esses jogos aí, tudo de fliperama, foram tudo transportados pra Saturno e PlayStation, né? E no PlayStation tinha aquele erro que só podia pegar um personagem no Marvel, como é que é nesse papo aí? É. Não tinha memória suficiente. É que assim, né, ó, o PlayStation foi feito pra rodar jogos em 3D e eu não tinha memória RAM suficiente pra ter o poder de trocar de personagem. E só podia, tipo, trocar, tipo, Ryu e Ken e o inimigo fosse Ken e Ryu, tá? Muito bom. Assim. Muito ridículo, né, cara? Mas jogava pra caralho. Quem se importava quando o Sonic jogava? É, a gente fala mal hoje. Mas eu lembro que demorava pra caralho pra virar. Loading. Round, lembra? Loading. Loading. Round 1. Tensos, né? Esses jogos transportados. Sim, verdade. Fight. Mas nessa geração aí, 32 bits, tinha. Acho que começou aqueles jogos de filmes, né? Uma vez, tava na minha queridíssima casa de praia, né? Aí, tava ali, sempre aproveitava pra conhecer novos jogos, pegar emprestado, roubar um joguinho aqui, outro ali, pá. E aí até que eu peguei emprestado um jogo de PS1, cara, do Hulk. Caraca, jogo do Hulk de PS1, que maneiro, nunca tinha visto, né, cara? Legal, super-herói, pá. Cara, até que eu coloquei o CD no meu PlayStation, cara, puta que pariu, que merda de jogo, cara. Aquele jogo era muito ruim, cara. Tinha um gráfico ridículo, cara. Era ridículo, mas parecia jogo 16 bits, cara. De tão tosco que ele era. Eu lembro que assim, eu fiquei com ódio desse jogo, cara. Eu fiquei com ódio desse jogo, de tão ridículo que ele era. Sabe? Eu botei todo feliz jogo, o jogo era muito ruim. O gráfico correndo, o boneco não mexia direito. Aí pra bater era tudo travado, caraca. Que raiva tipo esse jogo, cara. Pô, agora que eu vi a imagem me lembrei. Meu Deus, que lixo, cara. Eu gostava. Porque eu gostei uma época desse jogo aí. Não, horrível. É. Caraca, esse jogo eu botei, cara, na bandeja, aí eu joguei assim 5 minutos. Eu fui ver assim o jogo, caralho, que jogo lixo, eu quase taquei ele pela janela, cara. Se fosse meu, eu teria tacado pela janela, mas como era dos outros, eu... Sabe, pra lá. Eu gostava daquele jogo do Batman, que saiu pra PSX, e se eu não me engano, saiu pra Nintendo 64 também. Que era o Batman do futuro, saca? Aquele Batman Beyond Return of the Joker. Também era o mesmo nome, saca? Não, tô ligado. Esse jogo eu não cheguei a jogar, não. Não chegou a jogar? Jesus, que horrível esse jogo. Jesus Luz. Sabe o jogo que é? Jesus Luz. É o que tem um loading bizarro. Sim. É que eu achava massa o lance do Batman do futuro, saca? Então eu tolerava o jogo e achava massa. Eu me divertia. Eu tinha um jogo do Batman de Play 1 que eu peguei com o Frajola, que era Sandbox. Estão lembrados? Eu lembro desse jogo, esse jogo era bizarro, ele era muito escuro, cara. Muito escuro, muito travadão. Tu pegava o jogo era o Batmóvel, escurão, nada a ver, parada. Tinha que pegar o Batmóvel e ficar procurando em Gotham City os objetivos, sabe? Só complementar rapidinho o que o Diri falou, esse jogo do Batman do futuro, que tinha até pra 64 também, isso, cara. Isso. Ele é baseado no filme de animação que tem, do Batman do futuro, Retorno do Coringa. É por isso que nós lá no Comic Pod também comentamos, tá? Se você quiser conhecer mais da história do filme, você acessa lá e se informar. É por isso que eu comentei, porque o desenho, a animação do Batman Beyond, eu acho muito massa. Pouca gente gosta. Muito massa é pouca, aquele desenho é muito foda. Pouca gente gosta. Eu sou meio sozinho aqui, digo, porque todo mundo acha ruim, sabe? Pois é. Cara, eu vi aquele filme uma vez no SBT quando era moleque isso, e joga mesmo. Mas tem o Cegado depois também, né? É legal, velho. Não é, na verdade a animação foi lançada depois da série, né? Sim. A animação é entre a penúltima e a última temporada. Acho que é isso. Só que, pô, esse filme é bom demais, cara. Esse filme é muito bom. Tirando lá do Jabá, eu recomendo mesmo que vocês ouçam o Comic Pod que a gente fala de Batman do Futuro. No final a gente comenta esse filme. Cara, esse filme é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Os links estarão no post depois. Todos os links e sinceros. Gurizada, pulando um pouco de Batman, vocês se lembram do jogo Spawn de Eterno pra Play 1 de luta? Tô. Mas a gente nem falou de Spawn, né? Ninguém jogou Spawn. Eu cara, joguei. Eu tu e o Diogo, eu nós jogávamos direto. Eu não sei vocês, mas eu adorava esse jogo. E era bem simples, assim. Tipo, ele era a jogabilidade era um pouco lera, mas eu adorava. CDs de demos, um beijo. Ele era da Sony, se eu não me engano. E Spawn é um herói, acho que tem a fuder, sabe? Também acho o que estragou foi aquele filme tosco, né? Pá, Cogliostro. Monstro. Não era ele, não. Cara, aquele filme... Cara, foi feito... É um filme de TV. Aquele filme não é tão ruim. É, tirando o Cogliostro. Claro chato. Que é, cara. Ah, mas assim, tipo... O SBT precisava toda hora, se tu fosse a prova. Isso aí mexeu na tua cabeça, que tu via todos os pedaços no SBT e tu ficou, bah, que filme bom. Pois é. Mas voltando ao jogo, cara, eu sei que eu perdi horas e horas e que todo mundo reclamou assim, que eu vou me aprofundar mais tarde. Ah, mas Spawn deveria ter um jogo de ação, não sei o quê, que mais tarde eu vou falar daquele de Dreamcast Spawn também, que saiu. Até a gente falou de Spawn, né, Julie? Acho que a gente tem Back to the Future aí pra falar dos Spawn do Super NES, né? Tinha Spawn do Super NES? Tem um beat'em up do Spawn pro Super NES, que é, se bobear, é de qualidade comparável ao X-Men ali, e o War of Gems. Como é Spawn, assim, eu... Spawn ninguém se importa, sabe? É, eu bom conheço... que... É, Spawn, assim, é muito fã, é nicho, saca? É, nicho. Eu lembro que eu conheci Spawn por causa do Jerônimo, né? Que o Jerônimo era do Spawn, que ele... E aí esse jogo também era um beat'em up, assim, mesmo a qualidade também. E eu lembro que eu joguei um pouco no emulador e achava ótimo. Esse era do Spawn, porque eu curto Spawn também, acho bacana. Ele entraria no meu clube. Super-herói. Bacana. É, porque o Play 1 tinha aqueles jogos do Spider-Man que eu achava muito legal. Meu Deus. Sim. É verdade. Eu vou puxar agora Spider-Man. Tá, pera aí, tá certo que ele jogava a teia no espaço, né? Mas sim. Tudo bem, era o jogo. Era a nuvem. Stan Lee lá em cima segurando. Era a nuvem. Porra, que isso. Esse jogo da Maranhão de PS1, puta que pariu, esse jogo era muito foda, cara. Esse jogo era muito, muito bom. Eu acho que foi um dos melhores jogos, se não o melhor jogo que eu já joguei de PS1, cara. Esse jogo era muito bom, cara. Muito bom. Eu passei várias tardes, pra, sabe, jogando ele, tipo assim, a tarde toda, sabe? Começava, sim, acabava a novela, começava a sessão da tarde, a mamãe ligava a televisão, eu ligava, botava ele lá no meu PS1, e era a tarde toda jogando, eu adorava esse jogo, cara. Que isso, esse jogo era muito bom. Tu lembra de que tu encontrava que nem outros personagens da Marvel, que nem o Capitão América? Caralhada de personagens da Marvel. Uma porrada, me diz muito. Inovador na época. É, eu lembro de Demolidor, segunda fase. Assim, Demolidor. Tava, é verdade. Justiceiro. Aí tava no prédio, aí do nada aparecia um personagem qualquer da Marvel. Isso. Aí ele falava, chega ele ia embora, sabe? Uhum. Não, e tu enfrentava os vilões de outros heróis, era até massa, saca? Tipo, era muito fiel. E meio que enfrentava o Sexteto Sinistro, só que era o Dr. Octopus, o Carnage, o Escorpião, tinha o Rhino. O Electro-Man lá, Electro, sei lá. Electro. Que era a última fase, né? Electro não, Electro no Spider-Man 2. É. Ah, tá. E o Mistério também, que era bizarrão, saca? Caraca, eu lembro de muitos fatos desse jogo, ó. Eu lembro que esse jogo pegava várias coisas da HQ, vários pontos cronológicos da HQ. Eu lembro que tu enfrenta o Rhino no momento que o simbionte cai na Terra. Não tem uma parada dela? É verdade. Ah, muito foda. Porra, isso era muito foda. Eu lembro também. Acho que isso era tão o começo do jogo. E, cara, aquela fase de tu perseguir um Venom era muito foda, cara. Muito a fuder, muito. Chorei a muito. A fase era muito irada, cara. O que eu achava mais foda dessa fase é que, assim, naquele momento, o jogo virava, assim, um sandbox completo, assim, porque, tipo assim, se tu jogasse várias vezes, tu via que o Venom, ele tinha meio que um lugar certo pra ele ir, sabe? Se tu decorasse isso, tu podia meio que dar a volta e chegar antes dele, sabe? Era verdade. Que massa, eu não tinha total liberdade. Aí quando, assim, quando tu não conhece, né, tu até nem segue o Venom, né? Aí sempre que tu chegava mó perto do Venom, aí vinha alguma CGzinha, sabe? Porque o jogo deixou de te aproximar de propósito, aí vinha uma CGzinha, aí de novo, tu longeando do Venom. Aí era assim umas duas, três vezes, até tu esbarrar mesmo com o Venom. Eu lembro de uma hora, tá perseguindo o Venom, aí se ficar na porrada rápido com o Venom, os dois caem dentro do banheiro da mulher, a mulher tá tomando banho, a mulher grita, o Venom sai pelo banheiro, muito foda, cara. Venom era muito, muito chato de enfrentar ele, muito apelão, filho da puta, simbionte. É. Lembra que bom, esse jogo, se tivesse platina, eu platinei, porque tu tinha que pegar todas as comics que eu peguei. Todas. Parabéns. Lanzone, essa pergunta deveria ser pro Frajola, né, cara? Você lembra do macetinho pra liberar tudo? Qual era? não lembro de macetes. Não fiz macetes. Eu lembro quando eu fui jogar ele, né? na caixa aqui, tava a caixa, e quando eu abri na caixa, tinha um papelzinho assim, escrito atrás, libera tudo. Aí embaixo escrito o códigozinho, que era Il Net, que é o nome do criador, né, Stan Lee, só que ao contrário. Sim, sim, bah, que a foder. Eu lembro que, só pra complementar do Spider-Man, agora eu vou falar do 2, é que saiu um ano depois. O 1 saiu pra tudo quanto é console, Game Boy, Dreamcast, e o 2 só saiu pra isso. Play 1. E... Porra, esse eu não joguei, cara, uma frustração até hoje de nunca ter jogado, eu só joguei o demo dele no... O 2 eu joguei. Naquele demo do PS1. E o 2 eu virei, tem uma curiosidade pra te falar, teve duas versões do jogo. O jogo saiu ali na semana antes de cair as Torres Gêmeas, e tu enfrentava, ah, antes enfrentava o Hammerhead, o Lizard, o Homem-Aranha, areia e o Shocker. E o Electro, a missão dele era o quê? Achar o maior para-raio que tinha em Nova York pra ter toda a energia. E o que ele fez? Subia nas Torres Gêmeas, saca? Se enfrentava em cima das Torres Gêmeas. Só que aí deu o quê? Duas semanas as Torres Gêmeas caíram lá com o atentado. E a Activision tem que fazer uma nova versão do jogo. E o migué que eles meteram, saca? Que o Thor, do nada, enfrentou ele no topo do Empire State e matou ele. Tipo, e tu não enfrentava Electro. Fora que tu encontrava no... Só pra falar. A vitória com o Electron por um CGzinho do Thor caindo na porrada com ele? Sim, isso aí. Caralho, que merda, cara. Ah, ficou foda. Sem falar que o jogo era uma propaganda também daquele jogo de luta do X-Men. Também nós vamos falar de Play 1 que cocava muito, Mutant Academy, que aparecia. Porra, a Vampira, o Fera e o nosso querido prefeito Xavier. E eles largavam umas fracas que, tipo, tinha a ver com o jogo, esse Mutant Academy. Que saiu dois jogos que depois vamos falar. Isso, cara, acho que vale comentar. O que eu joguei do Mutant Academy foi o Mutant Academy 2. E, cara, aquele jogo era muito bom, cara. Era um bom jogo de luta. Ótimo. E cara, tinha muita parada pra liberar, cara. Sim, sabe? CG, muito, roupa, era forma alternativa, era personagem alternativo. E, cara, uma das paradas mais maneiras que era tu botar o professor Xavier pra cair na porrada, que ele era muito forte. Aham, na cadeirinha de rodas. Ele odiava lá em MC Hammer. O melhor mindfuck do jogo foi ver o Homem-Aranha nele, que eu não sabia que ia ter. Sim, tu pegava o Homem-Aranha, auto-merchando do Spider-Man 2 também. Aí tinha o outdoor, aí na fase que tu encontrava o Homem-Aranha, tu atrás tinha um outdoor assim, Homem-Aranha 2. Uhum. Foi muito foda. E era o mesmo dublador e tudo, né? E outro, aproveitando também, tinha o Homem-Aranha, né? O Tony Hawk's, né? Activision, né? Tony Hawk's pra Skater 2. Né? Não, assim, eu só quero comentar do Mutant Academy 2, uma das paradas mais maneiras dele era uma das fases que tu liberava, que era a pool party, era a festa na piscina. Todo mundo que fosse jogar nessa fase mandava um uniforme. Uhum. Então as garotas botavam um maiôzinho, um biquininho. O mais engraçado, cara, era o Juggernaut, quando ele tava nessa fase, nesse cenário, o capacete dele virava um balde de criança, sabe? De brincar. Pô, muito foda, ele com um balde na cabeça e essa é uma canção, cara, muito legal. É verdade. Sem falar, só pra terminar no Spider-Man, lembra que tu liberava as várias roupas do Spider-Man, do Ben Reilly, tem aquela famosa, cara, do saquinho na cabeça. Ah, também. Ah, do tapa na cabeça. Cara, eu platinei os dois jogos. Um beijo. Eu quero esse jogo. Beijo. De novo, de verdade. Caraca, esse jogo era grande pra caraca pra completar. Tinha que no lugar certinho, cara. O que eu queria comentar, que eu falei com o Júlio do se ele curtia Manowar. É que saiu um jogo pra PS, ó, saiu pro PS1, Saturno, Game Boy, Game Gear, cara. Olha aí. Saiu. Iron Man, X-O Manowar em Heavy Metal, cara. Que é isso? Como assim? Fica agora. É um jogo, acho que era até beat'em up mesmo e tal, do Iron Man, que a trilha era feita pelo Manowar, cara. Pra quem não sabe, Manowar é conhecido como o Conan do Heavy Metal, saca? Banda mais tosca que tem. Sim, aquela capa clássica que eles estão sem camisa, com umas pantufas. É, castanguinha, cara. Porra, aquela foto é muito escrota. Ah, não acredito. E, meu, assim, eu não entendo o que passou na cabeça da Marvel de lançar o jogo se apropriando do nome da banda, sabe? Vocês acharam que ia vender e tal. Mas eu acho muito engraçado eles misturar o personagem com a banda de heavy metal. É, o filho do dono gostava. Eu acho que sim. Ou o estagiário gostava na banda. Filho do dono desse pai, eu quero um jogo com Manowar. Tá bom, filho. Merda! Nossa, se fosse ainda. Tá aqui, imagina. Ele. Nintendo 64? Vamos puxar o Nintendo 64. Anéis! Depois me lembro. anéis verdes que voam, Júlio. Puta merda. Tu quer falar logo desse jogo de cara? Falem. Vamos direto. Pera aí que eu tô passando a vaselina. Tá. Ó, o jogo tem Superman 64. Né? Superman 64. O jogo não tem, o jogo não tem final, né? Impossível chegar no final. Não, acho que é. Eu não sei, porque eu não consigo jogar muito. O jogo tem bug. Tem um, olha, a segunda bug, fase, bug. O Superman cai no nada. E não termina, não dá game over, não morre, não dá nada. Tá que pariu. Puta que pariu. Ele cai entre a Terra 1 e a Terra 2, aí ele não... Dico. Dico, jogou? Oi. Jogou, Superman? Cara, esse não, porque eu não tive um 64, né? Mas eu conheci esse depois. Não perdeu nada. Velho, mas eu conheci. E eu não, tô ligado, esse jogo é bugadaço. Pô, vocês comentando desse, eu lembrei. Você achava esse ruim? É porque vocês não viram o jogo da Liga da Justiça. Do desenho pra GBA, cara. Eu não vi. É assim, é do Night, o mesmo estilo de gráfico, ruimzão mesmo, cara. Esse eu não vi. Olha ali, Julie. Não, cara, não é muito ruim. Mas então o que eles nós. Tinha fita pra alugar, né? Tinha. O Superman. Assim, é que Dico, aqui a cidade é pequena, tinha uma locadora que tinha jogos de Super Nintendo. Isso. E no D64. D64. E daí tinha o quê? 15 jogos. 15 jogos. Daí o cara tinha esse jogo podre. Tinha jogo aqueles dos robôs lá, tem podre. Como é Robotron. Que é? Robotron, esse. Last Corps Ugly. E daí tinha vários jogos de esporte, com licença. Né? Vários jogos de esporte, e daí claro que tinha o Superman 64, daí tinha todo mundo usava isso. Lembrando que antes desse jogo saía o hype nas revistas, obviamente, claro, na Nintendo World, mas nas outras eu lembro nas outras. O jogo. Os caras falavam, porque vai ser o jogo do Superman, tu vai poder voar onde é que tu quer, tu vai usar todos os poderes, e daí falavam no jogo. Foi essa merda. Eu só lembro dos anéis, que eu tinha que passar no meu dos anéis, cara. Eu acho que ali na época... Esses anéis era pra deixar mais rápido, não era uma loucura dessa, cara? Eu não sei. Não, era o tutorial, tipo, tinha que passar nos anéis pra começar a controlar e aprender a controlar ele, era isso aí. Era no início, né? Eu acho que nessa época aí do 64, até do Play 1 ali, começou a decair esses jogos, porque eles eram bons no Super NES. Muito! Começou a vir aqueles Spider-Man genérico do filme, lixo, cocôzão, bosta. Porque daí, começou... Aí é onde os filmes, né? De super-heróis e tal, de HQ e tudo isso. Daí começou a surgir jogo baseado no filme que era baseado na HQ. Aí começou a fuder com tudo. Aí começou a cagar. Felizmente, os Homem-Aranha de filme eu não cheguei a jogar, não. Felizmente. Aí já, a gente já pode. Hoje não pode puxar, mas tipo, pega ali no Play 3 que tinha o Spider-Man do filme, né? Jesus Cristo. Que eu e o Lanzoni, é a continuação do jogo de Play 1, né, cara? Meu Deus, gente... hype imenso. Hype, a gente chegou, era uma merda. Soco na cara. Ah, vamos puxando os jogos aí. Vamos puxando. Bom, voltando a Spawn. Spawn de Dreamcast, galera. Melhor jogo de super-heróis. Mas era luta, né? Era tipo o Darksiders da vida. Zelda. Se enfrentava com o Kratos, enfrentava muitos vilões. Bom, o jogo é muito aclamado, é muito pedido pelos fãs. A Game Power abria a bunda pra esse jogo. Sério. É muito obrigado, Epic Boobs pro jogo. Cara, Spawn tinha um jogado completaço na Super Game Power. Tudo explicadinho. Super historinha. Game Power. Cara, era um deleite só. Spawn The Eternal, videogame do Dreamcast. Eu quero de volta. Eu acho que saiu pra Play 2. Eu acho, tenho certeza. Não, o que saiu foi, acho que foi outro, não foi? O de Play 2 não era o Armageddon? O Armageddon é do cubo, não é? Porra, aí já... É, eu acho que é esse mesmo, o Armageddon é o do cubo, cara. O do Dreamcast era Spawn in the Demon's Hand. O de Play 2 é Armageddon. É muito bem, Lanzonette. Oh, bem lembrado. In the Demon's... Cara, era um jogo muito ele foda. Tem o... Pior que o Lanzone tem razão, ele tem um visual Darksider mesmo, velho, ali. Cara, era muito foda, era um jogo aquele jogo de Dreamcast frenético que tu mata, tu ganha ponto, tu vai andando na fase. Cara, era muito foda. Todo jogo de Dreamcast é assim. Arcade. É o arcade em casa, né? Mas eu não conheci esse jogo aí. Agora que eu vi as fotos ali, deu uma lembrança. Vale, mas... Também... Vale a jogatinha. No GBA teve muitas... como era? Tentativas. Tentativas, mas tinha uns ótimos. De beaten up, né? Tentativa de voltar, era 16 bits, era todo aquele mesmo feeling. Então tinha o jogo dos filmes dos X-Men, o jogo dos Homem-Aranha, e o jogo do sei lá quem, do Batman. Então tinha vários ali. Eles quase conseguiram. Eles eram melhor do que os lixos próximos. Mas porque eles eram. Eles não tinham como ser diferentes, assim, sabe? Porque eles tentavam imitar aqueles 16 bits. Então, pelo menos a tentativa era ótima. Ah, entendo. Mas tinha vários, assim, interessantíssimos. Eu não sei lembrar nomes aqui, mas joguei vários, né? Porque meu GBA pegou fogo de tanto jogar aquela bosta lá. Então eu joguei quase tudo, assim. Eu só lembro que tinha um do Iron Man, que era pra ser um jogo ótimo, assim, né? Mas aí é o jogo do filme. Não é do filme. Aí que tá. Não. Bem antes do filme. O do filme é uma merda. Cara... Abre parênteses e segue em jogo de super-heróis. Eu joguei no Sega. Wii do Bison. Sega, vai tomar no teu cu. O pior de tudo é que a Sega ainda tenta fazer Iron Man, Thor, Capitão América, cu, bosta, lixo, gay. Sério, Sega, cala tua Sega. Boca, morra. Senta morra. Lá, Sega. Chine. Senta lá, caraca, Sega. Caraca, aquele Iron Man de PS2 é muito ruim, cara. Eu lembro do Iron Man do PS2, do filme, né? Lixo. Eu também só lembro desse da Sega. Senta é lá, Cláudia. E tinha o do jogo do Hulk do Play 2 também, que era horrível. Sega, cara. Também, horrível. Ruim. Todos lixo, bosta, cu. Não, porque aí... Era da Sega mesmo, não, né? Não, porque cara. Aí quando começou o Play 2 e tal, que veio essa penca de jogo, de filme, de herói, eles não faziam mais jogo. Eles faziam adaptação dos filmes do herói. E aí foi essa festa de merda. Os jogos provavelmente eram encomendados 3 meses antes, né? Essa parada mesmo, cara. Jogo encomendado, eles ficam uma bosta. Assim, de PS2, cara, tinha alguns jogos que salvavam, sim, de Star-Roy. Tinha um. Primeiro, onde que é ruim? É o Marvel Nemesis, cara. Ele era tipo de... Ele pegava o estilo do Marvel Ultimate Alliance, só que ele era de avançar a fase, sabe? Ele era tipo de porrada num lugar maior, sabe? Não, mas tu nem falou do Ultimate Alliance, que é bacaninha, hein? Não, é que eu vou falar ainda, porque é um monte junto do Alliance, sabe? Tá, beleza. Esse moleque, esse Nemesis, cara, como vocês estão falando. Foda-se. É uma merda, parabéns, é muito consegui. Eles jogaram alguns personagens da Marvel, e tipo assim, eu acho que eles não podiam botar vilão, não sei. Que aí, em vez de vilão, cara, no jogo tinha a versão Nemesis dos personagens. Cara, tipo o modelo do personagem, só que um pouco mais escuro, saca? Adaptado e tal, aí era a versão Nemesis. Aí eu tava pacando porrada com esses caras. Jogou isso aí, Fuca? Sim, ruim. Ruim. Sim, o ex-namorado da minha cunhada tinha ele trazia pra jogar falou, e tal. Mas... Que ruim. Não sei. Sim, é ruim. Opções, não, né? Mas o pior de Play 2, Dico, que inclusive tem pra PSP, é aquele Rise of the Imperfect. Então é esse. É o Hã? Mesmo. É isso aí? Marvel Nemesis, Rise of the Imperfect. Ah, tá. Então não, tá. Esse. Jogo cu. Gurizada, eu joguei. É um lixo esse jogo. Sim. É um jogo, cara. É que tem um outro jogo de Play 2 que não é esse aí, que eu não lembro o nome, que é bem ruim. Que não Camado? É no Ultimate Alliance, é legalzinho até. É outro, eu não lembro o nome. Antes do Ultimate Alliance, vale comentar tudo da origem, né? Que começou com X-Men Legend, que é jogão. Que é jogão mesmo. Jogão. Comendadíssimo. Aí veio X-Men Legend 2, que é tão bom quanto. É o Rise of the Apocalypse. Gráficos bonitos, sinceros, que desenvolveu para o Marvel Ultimate Alliance, que assim, é o auge desse jogo, sabe? Dessa meio que série espiritual de jogos, é muito bom, cara. É que eles são meio RPGs, né? Legal, assim, tipo, tu... assim, ele é meio... Ele tem meio que um estilo de... Lembra um pouco, assim, o... Hack and Slash, sabe? God of War, um pouco assim de jogabilidade. Mas ele foi, como tu falou, tem uns elementos ali de RPG, os especiais e tal. Isso. Como é que é aquele jogo, tipo, porque eu lembro que tu podia jogar em dois. O jogo ruim que eu tô falando, que não é o Nemesis. Que tu pode jogar em dois ao mesmo tempo, que tu jogava com coisa no início. Era muito ruim o jogo, meu. Cara, não sei não. Bah, não sei. De PS2, assim, só lembro desses do X-Men, X-Men Legend, Marvel Ultimate Alliance e o Nemesis. O único da Marvel que eu lembro, que era infantil, que era ruimzão, que era Marvel Super Hero Squad. Mas isso era infantil e tal, era pra vender. Pode ser, eu não lembro, cara. Mas agora, pra dar um ar um pouco mais pessoal pro cast, eu vou... E portais da Nintendo, vou falar uma coisa aqui. falar uma coisa. Eu tenho uma esperança grande desde quando era criança em jogos de filme. Eu não sei porquê. Eu vejo os trailers dos jogos de filme, eu vou dar uma chance. É tipo a SEGA, sabe? Tá, eu vou dar uma chance agora. Até eu desisti. E eu jogo todos. E é tudo, mano. Senta lá, SEGA. Quase. Senta. Eu acho que por causa desse hype ali, eu não acho tão ruim esses jogos de filme. Mas eu sei que eles são ruins, mas não acho tão ruim. Me divirto uma meia hora e saio sorrindo. Mas é... Se o cara gostou muito do filme, talvez é, possa gostar tipo, do jogo. Por exemplo, o jogo do Iron Man DDS. Ele é um jogo de tiro. Ele não é um jogo do Iron Man. Ele é um jogo de tiro. Tipo, de nave, saca? De tiro. E aí, em uma hora, no máximo, tu vira ele. Sério? Tu vira ele. Ele é mais curto. E ele é divertidinho, assim. Ele é mais curto que o Star Fox 64. Não fala mal do meu jogo. Porque... Que isso? Começou a discussão. Mais curto que o teu pau. E aí... E aí, mas enfim, eu jogo esses jogos aí. Eu lembro que no Game Boy Advance, quando eu tinha, e aí saía os filmes, os X-Men, eu ia lá louco, comprava o jogo, e aí jogava e enjoava meio, depois de meia hora, mas mesmo louco. Assim, acreditava na vida, como eu estou acreditando no jogo do Capitão América e no do Thor. Vai tomar no Júlio. Eu tô com acreditando no filme, cara. Tu eu não me orgulho disso. Eu não me orgulho disso. Chapas, tem um jogo louco. X-Men novo que eu acho fuder. Ah, não. Não. Eu acho que. Não, não dá. Calma. Se tu jogou no Play 2 ou no Wii, joguei lá, no PC. É o Legend? PC. É o Legend? Não. X-Men Origins Wolverine. Não. Peraí. É, eu vou falar que esse aí é bom, mas é repetitivo. Foi o que eu vou falar. Total, esse jogo no DS é jogão. Ponho minha toba. Minha toba aqui. A prova. Eu virei. Amostra. Eu virei o DPC. Também virei. Foi uma tentativa, digamos assim, uma coisa parecida com God of War. Achei tentativa, não tô dizendo que é igual, pelo amor de Deus. É que ele é repetitivo pra caralho. Roger, eu sei disso, mas a primeira Roger Berté gosta. Tipo, eu não esperava nada pelo jogo, por isso que eu gostei dele. Tem umas coisas extras, sabe? Por isso que eu me simpatizei muito com o jogo, sabe? Foi meio Spider-Man. Tu gostou do filme, né? Do Wolverine. Que eu gostei. Vocês não gostaram porque o filme tinha que ser igual eu achei. Então vai assistir o filme Dragon Ball e achar uma realidade alternativa. Então, Dragon Ball é lixo tudo mesmo. Cara, eu acho repetitivo, o Dico também falou aí. Mas eu terminei, só de ódio. Acho que a única coisa que é válida desse jogo do Wolverine é o bolo que tu encontra, né, cara? O bolo do. A referência à porta que tem nesse jogo, pô. Tem uma sala meio secreta e tu encontra um bolo lá, que lembra aquele bolo do Portal. Por isso que o Lanzani gosta tanto assim. Eu não sabia disso também, tem uma porta que tu abre secreta e tem um bolo do Portal. Vou pegar aqui, lembra no final quando fizeram o Portal? Aí aparece uma sala com o bolo, aí vem uma mãozinha e apaga a vela do bolo. Vela, uh-huh. É uma sala tipo aquela, uma sala que lembra aquela ali, só que... Let me in, preveja uma montagem Portal 6 de bundinha e a setinha no portal. Let me in. Let me in, meu amo, portalzão. Eu curto mesmo. Quem tem acesso a um DS ou que mexe no emulador aí, joguem o DDS. Mas então. O X-Men DDS, o Wolverine. É muito bom. Boa dica, fica a dica. Mas a dica é assim, então. Mas vamos jogar Mega Man antes, os jogos, por favor. A dica é a seguinte, então. Os jogos de DS são bons nessa história, né? Os jogos da Marvel estão ficando mais ou menos nessa época de Play 3 aqui. Tu vê que tá meio fudido, Play 2 já tá meio acabado. É o do Justiceiro do filme, cara. Isso, pra PS2. Eu não joguei. É um jogo legalzinho até, tem uma violência legal e tal. Aí ele tava andando assim na rua e parou um cara na frente dele. Ele vai lá e corta a cabeça do cara. Porra, modo mal. Tipo assim, aí aparece a cabeça dele indo embora, tipo GTA, saca? Corta a cabeça, ajoelha assim. Dico foi a THQ, que pra quem não sabe é que fez Darksiders, né? Olha ali, ó. É que faz WWF. Eu acho que vale destaque no um pouco mais no X-Men Legends e no Ultimate Alliance, porque vai sair o 2 agora, né? Calma aí, esse X-Men Legends é aquele do filme? Não. Tinha um jogo do X-Men, que tinha as roupas do filme, que era um sim, jogo... Sim, o X-Men Mutant Academy. É, esse. O Mutant Academy. Tá, então tá certo, eu tô confundindo o Legends. O Legends, ele não tem nada a ver, tipo, é uma história pro jogo, que é tipo um RPG de ação, assim, que tu faz a tua parte. Putz, é bacana, mano. É, tem uma história própria. Assim, eu aconselho se o ouvinte for jogar, ou começar no X-Men Legends 1 e indo um por um, ou então ir direto pro Marvel Ultimate Alliance. Se tu fizer o inverso, quando chegar no... Tipo, jogou o Alliance, aí depois foi jogar o X-Men Legends 2, tu vai sentir... Tu vai achar meio... O Legends 2 chato, porque tu vai achar meio repetitivo, sabe? Sim. Tá pegando meio que uma série de jogos que evoluíram, tá começando do último. Mas, assim, se você tiver tempo de exposição, começa desde o X-Men Legends 1. Se não, pega logo o Ultimate Alliance, já vai pegar toda a diversão dos outros, sabe? Com os personagens diferentes e tal, mas é tão bom quanto. Na verdade, eu acho o Ultimate Alliance o melhor dos três. Sim, claro. Mas, assim... Foi o último que não saiu, que né? O X-Men Legends 1 e 2 sejam ruins. É que o Ultimate Alliance é muito bom mesmo, cara. Muito bom. Quem não conhece, dá uma olhada ali no game trailer, alguma coisa que é bacana, hein? O Mortal Kombat vs DC, você tem que falar, né? Por favor. Não, então, entra agora na geração... Na atual generation. Atual generation. Na atual, now gen. Nós jogamos em companhia, né, esse jogo aí. Meu Deus. Jogabilidade extremamente travada. Não tem fatality o jogo. Eu tenho uma história muito triste com esse jogo, cara. Porque assim... Todos. Foi anunciado o jogo, né? Triste. Tipo assim, eu sou fãzaço da DC. Sou muito fã da DC. Um dos meus heróis preferidos é o Lanterna Verde, sabe? E aí tipo assim, caraca, jogo de porrada com... Da DC, cara, que foda. Sim, não tem um desses desde o de Mega Drive, que era porco, né, cara? É muito foda. Aí sai o jogo, todo mundo fica falando uma merda, porra. Não é possível, cara. São aqueles meus heróis, né? E eu tinha visto aquele... A animação do Fatality do Coringa, que foi cortado, sabe? Ah, sim, eu olhei assim, caralho, esse jogo vai ser foda demais. Aí foi, o jogo saiu, todo mundo detonando. Eu, porra, esse jogo tem que ser bom, não é possível. Aí uma vez no evento, eu fui e joguei assim, 5 minutos, cara. Porque eu comecei a jogar, um amigo meu me chamou pra ir embora, sabe? Tive que ir embora. Mas assim, joguei 5 minutos, com Lanterna Verde, claro. E eu achei, pô, que jogo é maneiro. E assim, depois que eu liguei essa partezinha, eu sempre falava bem do jogo. Não, pô, jogo é maneiro, cara. Eu joguei no dia lá, esse jogo é maneiro, pô, que isso. Aí até que um dia, faz pouco tempo, não tem nem 6 meses. Tava na casa do amigo meu, filando o Xbox dele. Aí ele, pô, cara, bora lá comprar jogo, porque eu sempre sirvo de oráculo pra quando ele vai comprar jogo, né? Eu que conheço, né, as paradas e tal. Aí a gente foi, tinha Mortal Kombat vs DC. Eu, cara, vamos pegar esse. Ele, pô, cara, tenho certeza que eu tenho, esse jogo é foda. Cara, eu peguei, a gente colocou. Assim, a gente não ficou 5 minutos jogando, cara. O jogo é muito ruim, cara. O jogo é como colocar Mortal Kombat travado, como colocar Mortal Kombat 3D, né, cara? Tudo travado, sabe? Os golpes não se combinam, não tem aqueles chamam de combos. E, cara, muito ruim aquele jogo, cara. Que decepção. Horrível. Ai. Tem uma historinha que os caras da DC fizeram, mostraram o pessoal aí da Warner. Enfim, a produtora. A Warner fez o jogo e mostrou pra DC. Olha que a fuder, veja só fatalities. Nós fizemos aqui um com o Coringa, todo mundo fala, mas a DC disse, mas nós não podemos mostrar os nossos heróis sendo massacrados. Imagina os caras perdendo a cabeça, o Batman perdendo os. Não vai ter isso. Banam isso do jogo. O Ed Boon disse, bom, não tem outro remédio, então me atolei, né? Vou ter que fazer o jogo assim, cara. Que lixo. Mas não tem uma finalidade, assim, depois que termina, não tem um finish fim, alguma coisa assim? Sem fatal, não, sabe? É, mas é parada bobinha, cara. É tipo um, não sei, um chute. Um golpezinho. É tipo tá tendo nas costas, o cara tá lá rodando, assim, dá um tapete nas costas e o cara cai. Disparada boba, assim, cara. Bem gay. Não é à toa que eles ficaram tão revoltados com a DC que eles estão fazendo um portal que vai sair aí, Julie, que meu Deus. É isso aí, porra, bomba. Cara, se eles não piorarem nesse próximo mortal, cara, enterra porque não vai conseguir nunca mais. É verdade. Mas se bem que eles estão enchendo de personagem, hein? Eu já me segurei aqui, ó. Tô segurando aqui pra não descer o cocô. É tipo o Sonic, tá começando que nem o Sonic. Primeiro é que nem os antigos. Ó, vai ter só esses caras. Ó, não vai ter esse. Ó, o cenário assim. Ó, todo mundo se emocionou pra chegar. Vai ter 39 personagens. Não, mas... Vocês ouviram que saiu a lista definitiva? Saiu o vídeo hoje definitivo aí também. Deixa eu perguntar, quem quer Quan Chin? Quem? Eu quero. Pô, vai tomar teu cu. Sindel, quem quer? Ah, who cares, cara? Tu é leite com o Mario. Devia ter tripocos, eu acho que devia ter tripocos. Ah, tá, vai tomar teu cu. E o Johnny Cage, velho? Amo o Johnny Cage. Não, assim, não precisa ter tripocos, só bastava ter a galera do Ultimate 3, já tava bom. Tava bom, perfeito? Só que eu esqueci de comentar rapidinho. PS2 tinha um jogo da Liga da Justiça, assim, era Justice League Heroes, era um hack and slash, assim, só que era muito ruim, sabe? Imagina, tava muito comentado, porque era muito ruim mesmo. Dico é um sofredor, né? O cara gosta da DC. É, pois é, eu sou fã, cara, tô falando que é ruim. É porque é ruim, eu tentei mesmo jogar ele, sabe? Que, eu tenho pena agora. É tipo eu acreditando num jogo de filme. É, tipo isso, cara. Jovens. É exatamente isso, exatamente. Debate, não, não, já tem. Pode ir pra geração atual que presta mesmo, tem alguns só, né? Tem alguns só, tem, né? Poucos. Que presta. Homem-Aranha, o Web of Shadows, muito bom. Ah, eu não sei. O jogo do Homem-Aranha, do Web of Shadows, eu não cheguei a jogar, mas vi falar que é muito bom. Então, é, eu pensei que tu tinha jogado. O Web of Shadows, não, o bom, é a versão de Next Gen. Eu fui baixar na época pro PS2, né, cara? Aí eu fui lá comprar no Shopping Mini Nova e achei estranho porque o peso do jogo tava leve, saca? Não tinha o peso normal de 4GB de jogos, saca? Tava bem leve o jogo. Tava assim, 500 mega. Oba. Porra, cara, tem alguma coisa errada, mas lá, tranquilo. Baixei, quando eu fui jogar o... Era quando eu fui botar no PS2, chapas. Era o jogo de PSP portado pra PS2, cara. Boa, não acredito, cara. Entendi. Cara, eu tava jogando PSP no meu PS2, cara. Onde é que já se viu isso, cara? Já se viu nesse jogo. Tipo assim, em vez deles fazerem isso com um jogo bom, tipo de Cid, que eu sempre quis jogar e nunca joguei porque eu nunca tinha um PSP, não. Eles fazem isso com a merda do Homem-Aranha. Porque o PS2 poderia suportar tranquilo, sabe? Tranquilo, né? Ele poderia suportar de boa. Diminuindo os gráficos assim, botando no low, o PS2 ia suportar. Mas aí não, fizeram essa sacanagem. Quem? Cara, o pior de tudo isso é que foi sacanagem mesmo. Porque antes do lançamento, eles não divulgavam a imagem do jogo de PS2. Só os Next Gen e o PSP. Aí tu pensava logo, ah, como a maioria dos jogos dessa época, né? Vai ser o Next Gen, só que no gráfico low, que nada, cara. Era PSP. Caralho, que prestação, cara. Pô, que jogo merda também. E tem vários jogos assim, né? Se tu for parar pra olhar, assim, tem muito jogo de PSP que tu nem sabe que tem pra Play 2 também, tudo portado. Sim, é verdade. Mas os mais que a gente quer, como o Dico falou ali, o Decid e tal, esquece, né? Isso aí nem nunca. Quem dera na época que eu tava curtindo o meu PS2, saísse um daqueles God of War pra PS2, cara, que tem de PSP. Porra, eu sou muito feliz, cara. Que isso. Mas tu sabe que se tu olha na internet, tem pra vender, saca? O negócio pra ligar o PSP na TV. Tem os esquemas. É, tem. Não, mas é que tá, mas eu não tenho mais importância que o PSP. O que é DC? O DC Universe, acho que é, né? O DC Universe. É, um jogo online. O MMO, né? DC Universe Online. Não tá sabendo não, cara? O MMO da DC que tá aí, tá em desenvolvimento faz um tempo. Aí saiu esse ano. Janeiro. Não joguei, não sei muito sobre o jogo, assim. Eu sei que tu pode criar um personagem. Aí teu personagem, ele entra na... Ele é tipo do clã ou do Superman, da Mulher Maravilha e do Batman, assim. Mas eu não sei sobre o jogo, não. E que ele é criado pela galera, pela equipe do City of Heroes. O que já deve ser alguma coisa boa. Sony Online Entertainment. Saiu pra PC, o jogo da Sony pra PC saiu. E pra PS3. Só pra que, PS3. Tipo, o jogo não foi muito bem recebido na mídia. Tipo, ele tem as dublagens, trimassas dos carinha, Mark Hamill fazendo Joker. Ou então. E tal. Só que, assim, o jogo não é muito. É mais do mesmo, saca? De MMO. Assim, o que eu vi é que ele tá. Ele foi meio que o Alan Wake, saca? Todo mundo esperou, aí saiu, ninguém mais falou dessa porra. Tá tipo isso. É, saca? Tipo isso. Aí ele saiu. Aí tem bastante. Uns que falam que é bom, outros falam que é ruim, mas a verdade é que ninguém comenta, saca? É overhype, né? Todo isso. Mundo fala, chega na hora. E não tem o da Marvel online também? Não vai sair? Cara, eu lembro que eles começaram a desenvolver, eu não sei se eles cancelaram ou se teoricamente ainda tá em desenvolvimento. Porque o DC Universo Online, cara, ficou, sabe, 5 mil anos, sabe? É verdade. Só em desenvolvimento, soltando concept art, sabe? A parada só foi engrenar mesmo no último ano, sabe? Mas antes disso era uma enrolação. O da Marvel eu acho que tá assim. E isso, se ele não foi cancelado, né, cara? Pois é, eu não vi mais. Foi cancelado, porque eu nunca mais ouvi falar. Eu lembro que na época do desenvolvimento do DC Universo, a Marvel tinha anunciado um concorrente. Isso, pois. Só que não vingou, eu acho. Pode ser, né? Vamos dar uma procurada depois, então. Agora, diz uma coisa, chapas. Vocês conhecem o jogo do Batman Begins? Pra GameCube, cara? Cara, eu conheço. Porra, eu fui conhecer esse jogo depois do lançamento do Arkham Asylum, né, cara? Aí eu tava num evento assim, aí tava rolando esse jogo, ué, Arkham Asylum no Xbox One, what the fuck? Aí eu fui olhar assim, um jogo com, do gráfico, um jogo assim que me lembrava um pouco, o Arkham Asylum, só que com um gráfico mó bonito, cara. Tipo assim, cara, parecia ser maneiro, cara. Só que assim, eu nunca tinha ouvido falar daquele jogo. O Cubo é esse, um mistério, velho. Não, mas esse jogo tem pra Play 2, porque tem pra Xbox. Não, eu sei, mas... Mas é que é um mistério, esse jogo sim é um mistério, porque ele não teve propaganda, eu nunca ouvi falar. Sabe essa por merda. Quê? Acho que e tipo, eu achei na locadora do Jones esses tempos aí, o Batman Begins, que merda é essa? Ele eu joga que é bom. Acho que é porque, eu joguei, cara, ninguém gosta de jogo super-herói aí depois do Play 2, aí ele ficou obscuro. Eles ficam tribão e ninguém deu bola, sabe? Eles ficam obscuros esses jogos, não sei porquê, né? Um pouquinho assim, ele parecia ser bom, não cheguei a jogar direito, mas ele parecia ser um jogo legal, cara. Até antes do Arkham Asylum parecia ser uma das gerações recentes, uma boa opção até. É legal esse jogo aí, é, sabe? Bacaninho. Sim, olha, bacaninho. Bonito, tá? Ó, meu, o Cubo tem uns gráficos muito foda, velho. Ainda vou ter um. Eu fico triste com o que fizeram com o Cubo aí, velho. Mas aí saiu poucos, mas né? Mas aí que eu falo que a DC deu um chute na bunda da Marvel. Isso. E porra, né? O Batman Arkham Asylum é o jogo. Tá louco. Mas eu não sei. Vamos, cara. Não. Tudo de Batman. Esse Arkham jogo, Asilo. Esse jogo, eles olharam pro Dico e dizem assim: olha lá o Dico. Fã de DC. Só faz merda. Eu vou pegar agora, porque a coisa tem que ser bem feita por mim. Vou pegar um jogo e eu vou fazer do meu jeito. E vocês vão ver, vocês vão adorar. E vocês vão a cocar no jogo. Esse é o Jerônimo. Jerônimo falando emocionado. Tudo debaixo. O Dico tá feliz, né? Acho meu Deus. Gostou do jogo? Esse jogo é foda demais. Acho bom, cara. Eu já comecei e parei esse jogo umas 3 vezes. Mas não porque eu zerava, porque eu travava, porque dava problema no save mesmo, mas assim, o jogo é muito bom, cara. De PC? Muito bom, cara. Bom pra caralho. Tipo assim, ó, eu acho o melhor herói que eu acho entre Marvel e DC, eu acho o Batman. Wolverine. Tá, eu acho o Batman porque o Batman. O Wolverine é DC, porra. Não, foi entre Marvel e DC. Entre todos, assim, tipo, eu acho o Batman porque o Batman é meio ninja, assim, eu acho foda, sabe? E aí eles pegaram o herói mais foda. Aí eles misturaram com Metal Gear, que é o jogo mais foda que tem. Saca? Elementos de investigação. E aí eles deram uma mistureba e saiu. Porque o Batman é um detetive. Aí que tá, saca? Acho que foi isso que foi o mais legal do jogo. Assim, eles misturaram cada aspecto do Batman. O Batman detetive, o Batman que se esconde nas sombras, o Batman porradeiro, o Batman rico cheio de tractante. Tipo assim, tá tudo misturado ali e bem feito, saca? Não tá jogada a lacuna, não. Tá bem feito pra cacete, cara. É verdade. Fora que assim, o visual de cada um dos personagens tá excelente. O gráfico do jogo é lindo, é aquela Unreal Engine. Deus abençoe o Unreal Engine, que é imortal, o gráfico bonito, saca? Eu adoro quando eu pego o jogo e vejo que é o Unreal Engine, que aqui vai rodar quase no máximo, saca? Adoro. Indico, foi um dos jogos que já na demo denunciou que ia ser bom e não tinha que piorar. Exatamente, cara. Tipo assim, saiu a demo, eu fiquei maluco pra jogar, que todo mundo falava de Arkham Asylum, e era Arkham Asylum pra cá, pra lá. E eu lembro que na época da demo, eu não consegui jogar com o computador, tava com um problema. Aí ele tava capengando nessa época, e eu não consegui jogar a demo, cara. Eu lembro que eu fui jogar assim, 6 meses depois, que eu vi na feira, né? Aí eu comprei. E, pô, cara, sensacional esse jogo, cara. Tá ligado que a demo começava que tu... Que nem um jogo atual, tu lutava com os carinha, a apresentação era muito Metal Gear, tu sendo... Acompanhando levar o Joker, isso, né? Legenda, isso, cara. E tu fala uma parada interessante. Uma coisa legal é a luta, cara. Tipo assim, é o sistema de luta acho que o mais simples que eu já vi. E olha que o jogo assim, tem sistema de luta em 3D, cara, sabe? Não é esquerda, direita e barra de luta. Funciona, né, cara? Sabe? Esquema de luta em 3D. Tipo assim, é um botão pra bater, o direcional e o outro serve pra de vez em quando dar um counter, cara. Tipo assim, só. Metal Gear deveria aprender. Pô, muito aprender. Legal isso, cara. Os botões do Metal Gear são complicados. Eles deveriam aprender com o Batman. Exatamente. No Batman foi totalmente inverso. A parada, tipo assim, deve ter pensado, né? Como deixar a porrada mais simples? Um botão pra bater. Pronto. Acabou. Isso aí, aí cara, tu vai batendo mais de acordo com o movimento e tal. Sim. Mas, cara, muito simples. Bom, mas enfim, discussão de Metal Gear... Outra coisa que a demo já denunciava. Tu enfrentava o Zaz, lembra? E aí, tipo, tu não podia chegar direto pra ele, senão ele matava aquele carinha. Tu tinha que sacar o lance de... Exatamente, usar o modo cara. Detetive, tipo assim... Que tu tinha que subir nos gárgulas, saca? E tu só podia descobrir usando o modo detetive e chegar por trás dele e nocautear ele. Era bem assim. Não, essa parada dos gárgulas é sempre muito foda. O legal do jogo é que, assim, na parte normal do jogo, você escolhe se você quer ser o Batman que parte pra cima, que vai ficar escondido, sabe? Ou vai ficar brincando com o Batarangue. Mas assim, os chefes, cara, não tem essa. assim, o chefe, cada chefe vai ser obrigado a incorporar um aspecto do Batman. Acho que esse é o foda, porque mesmo que você prefira o Batman porradeiro, você vai experimentar cada um dos aspectos e você vai ver que cada um dos aspectos é muito foda, nem que seja separadamente, sabe? Se falar que eu tinha um monte de apetrecho, por exemplo, pra te acessar uma sala, tu tinha, digamos, um decodificador que tu, com os dois análogos, tu deixava na posição correta. Ah, isso é difícil pra caralho, cara. Moleque, a primeira vez que eu travei no jogo foi nessa parte, na missão da Arlequina, do gás venenoso. É a primeira vez que tu dá pra valer essa parada. É verdade. Cara, eu joguei uns 3 dias e eu não conseguia passar dessa parte, cara. Muito foda, muito foda. Moleque, eu fiquei um mês sem jogar e depois que eu fui voltar, eu passei, assim, passei de primeira. Mas, cara, da outra vez que eu tava jogando, eu não conseguia passar de jeito nenhum. Eu não encontrava frequência maneira a foder, cara. Ah, e um chefe que eu nunca vou esquecer, que eu sei que tu vai falar, eu vou deixar tu falar, que eu sei que tu também deve curtir, Espantalho. Só digo, caraca, uma coisa, pô, muito legal, cara. God of War nessa parte. É, acho muito legal essa mudança da dinâmica estilos, né? Quando você tá sob efeito do espantalho, sabe? Muito legal. Ele fica maluco uma hora, né? É maluco, vê os pais dele. É, mas muito legal, lance, cara. E tem muito aquele lance no jogo também que tem uns negócios secretos que tu acha que conta a história do Arkham Asylum, né? Sim, eu não, é, o jogo é cheio de extra, saca? Aí tem extra, aí tem um monte de extra pra implementar a história do jogo. Tem extra pra contar a história do Arkham. Pô, tem uma porra toda, cara. Dos extras, assim, ficou mais curto. É o de modelo dos personagens, que tu pega o personagem, aí tu consegue ver o modelo assim, separado. E esse é um dos que eu acho mais foda, cara. Tá fudendo. Por favor, Leite Cumpeira, se não jogaram, joguem sem medo, sem vaselina. Todo mundo jogou já, né? Amamos o jogo todos. Jogo do ano 2009. Um outro jogo, então, que saiu aí pelos Next Gen foi o do Spider-Man, né? O Shattered Dimensions. Esse aí eu joguei. Sabe qual que é? Você jogou, Dico? Esse eu não joguei não, mas eu sei qual é. O que veio... Eu acho que foi o último que saiu, assim, grande... Isso, é o último que saiu. Acho que foi o último lançamento do Homem-Aranha. Isso. O pessoal elogiou bastante, porque ele pega muitos elementos das HQs. Isso. Ele pega... Ele lembra um pouco que o Homem-Aranha, o grandíssimo Homem-Aranha de PS1. Porque ele pega vários pontos históricos das HQs. Isso. Tu joga várias encarnações do Homem-Aranha. É, o legal do jogo é que tem todo o lance do mistério, né? Que eles aparecem em umas dimensões loucas, né? Isso. E tem tu se contata entre si os Homem-Aranha de várias dimensões. Aí tem o Homem-Aranha normal, né? O Ultimate. Sim. O Amazing, no caso. Né, o Amazing. Ultimate. Ou do futuro, lá, 2099. Isso. O Noir, visual. Que é muito massa. É muito massa, mano. Muito massa. E o preto. Eu joguei, virei, desvirei, peguei tudo, vendi, comprei de novo. A versão do DS. Que é... Sério, gurizada, eu virei o jogo, já tinha tudo. E aí eu ia no banheiro e jogava de novo. Ele é muito bom de jogar. Tipo, tu atira a teia, tu vai dar um soco, tu pula, tu desce, tu dá. Quando tu vê, tu tem um combo de 32 no inimigo. E o inimigo já morreu, mas tu continua dando combo. Que eu amo. O Julie falou da DDS, mas a versão do Gentiliano eu não cheguei a ver, saca? Tipo, a do Play 3, do Xbox e tal. Eu vi vídeos, achei bem interessante, sabe? Me falaram que é legal, mas meio enjoadinho. Mas assim, ó, a versão do DS, meu amigo... É que é side-scrolling, né? É a mesma coisa que eu falei do Game Boy Advance antes, sabe? Indico a todos, joguem. Ótimo jogo. Testem e me digam depois. E é claro, falaremos do futuro um pouco. Sim. Eu acho que o único jogo que vai sair ali que o pessoal tá esperando é o Arkham City, a continuação do Batman, né? Não sei se tem mais algum jogo assim. Eu tô esperando. Com hype. Eu tenho, cara. Eu tenho que falar do melhor jogo ever de qualquer super-herói. Melhor jogo lançado pra PC, mas que supera qualquer jogo de qualquer console. O maior Clash of Titans que já existiu. Mugen. Foi o melhor jogo de super-herói que eu já joguei na minha vida, cara. Cara, eu sempre vejo os personagens nos Mugen ali e tal. E que eu queria. Aí os caras fazem aqueles jogos custom, né? Isso. Sei lá, babo, eu quero jogar, tento jogar isso aí, não conseguia. Desde a época do Windows, eu nunca consegui fazer funcionar Mugen. Cara, o meu problema é que eu vi esses custom assim. Tipo assim, era custom Marvel vs. Não, já vi Marvel vs. DC. Era um custom assim. Com papo de 100 personagens, cara. Meu tinha muita Deus gente naquele céu. Jogo. Eu lembro que eu não consegui baixar porque na época eu tinha discada, cara. E assim, era 700 mega, era coisa pra caralho. Passou de 15 mega, pra mim já era muita coisa. Sim, então, pô, minha frustração até hoje não ter baixado, mas... Me diverti muito fazendo o meu próprio Mugen, caçando uma porrada de super-herói, cara. Me diverti demais, Mugen. É um dos melhores jogos de super-heróis que já fizeram, galera. Recomendo. Puxa, bem lembrado. É. Quem gosta e não tinha o que jogar, né? Por favor, quem saiba, faça um vídeo e me ensina. Eu quero saber. Tutorial. É que era fácil, cara. Tu baixava o Mugen, aí tipo assim, aí tinha a pasta do char. Sim. Baixava o arquivo compactado do char, jogava na pasta e aí acho que tu botava o nome num bloquinho de texto e foi, sabe? Não, era bem fácil até. Da minha época, tu tinha que fazer isso aí que tu falou, ir num lugar lá no DOS e digitar uns códigos loucos pro cara poder tá lá. Isso. É, tipo, digitar um código. E eu sempre fazia isso aí e nunca dava certo. O que fudia no Mugen é que era assim: é um jogo de luta, pra quem não conhece o jogo de luta, é tipo assim: nego criou a engine. Aí tu vai adicionando os personagens. Sim. Aí o pessoal ripa personagem de tudo que é jogo de luta, cara. Sabe? Ah, de todas as gerações. Tem tudo ali, né? O que fudia era assim, tu pegar um personagem que tu gostava muito, aí tu jogava. Só que assim, por exemplo, os caras do Mortal Kombat, eles eram gigantão pro padrão do Mugen, sabe? Acontecia muito disso. Eu tinha um char de Naruto, que era maneiro pra caramba. Só que assim, como era o char do jogo de GBA, então assim, era pequenininho, cara. O char. Assim, tirando isso, cara, o jogo era muito foda. Botar e tu podia customizar, sim, o jogo inteiro, sabe? Um jogo de luta completamente seu. Pô, era muito foda, cara. Eu vi vários jogos, assim. Bom, enfim, vamos finalizar o troço aí. Bem, amigos, né, aqui, Lanzoni, temos um recado aqui. Vocês que aí estão reclamando dos crossover, que a gente não falou tanto assim, porque a gente fez um cast especial, não é mesmo? É verdade. Já tá tudo explicadinho, tudo deleitezinho, só não tem o Marvel 3, só fica uma citação do Marvel 3. Amei. Beijo. Bacana, Chihu. Marvel 3, bacana. Então, no futuro aí, como o Six comentou, só Arkham City. E joga em Muji. Né? E joguem todos, relembrem os jogos ali. A gente, claro que não falou todos, né? Impossível. Não. Olha só, lembrei agora Wolverine do X-Men, que eu achava muito foda. E é isso aí, né? O cara vai relembrando aos poucos. Participação mínima de Frajola. Sim. E o nosso convidado, Didi Raja, faz o jabá aí, então. Então, galera, quem aí tá vendo esse cast e gostou, curte quadrinhos. Pode acessar lá o multiversodc.com, site de notícias de quadrinhos, assim, mais focado na DC. Mas tem um podcast de quadrinhos em geral, o podcast não é focado só na DC. E tem um monte de maluco lá pro quadrinhos, cara. Gente que leva quadrinhos a sério mesmo. Tem uns episódios que é cada discussão que se embeira a filosofia, cara. Assim, não, é sério, é coisa de maluco. Tem um escritor, Grant Morrison, é um cara que ele adora fazer escrever umas paradas meio metafóricas, né? Então, assim, eu vou o pessoal viajando na história dele, cara. Assim, pessoal que curte quadrinhos, assim, é uma excelente pedida. Pra quem apenas simpatiza, é uma boa também. Pra quem quer começar nesse mundo dos quadrinhos, também é muito bom, porque você vai conhecer momentos específicos que vão te ajudar a entrar nesse mundo dos quadrinhos. Se você não curte quadrinhos, mas você, quando era leite com pera, assistia o desenho da Liga da Justiça, do Batman, do Superman no SBT, cola lá que a gente fez recentemente um especial falando sobre cada um desses desenhos. O especial ficou muito foda. E foi uma verdadeira homenagem pros criadores, ainda mais que um dos criadores morreu recentemente. Então, assim, foi a homenagem, sabe? Obrigadíssimo, assim, o convite mesmo, assim. Sou fãzaço de vocês. Não tenho noção de como é a realização pra mim estar aqui gravando com vocês. Cara, eu sou muito fã de vocês, cara. Eu conheci vocês num momento que eu ficava entediado muito fácil, então eu precisava ter podcast toda hora. Eu tinha vocês, assim, falando, assim, rindo, falando besteira, sabe, na minha vida todo tempo. Obrigado. Foi muito foda mesmo, cara. O momento de eu conhecer o podcast de vocês, até um momento que eu ouvi tudo, assim, foram momentos muito felizes, cara, sério. E tem mais, vocês me deixaram com sotaque sulista. Outro dia meu pai reclamou isso comigo, sendo que eu pareço com todo surro. Porra, um recado do SBT pra ti, Dico. É com muita honra, agradecemos a sua audiência, amigo Dico. Mando um abraço para vocês, a todos os espectadores do SBT. E virá muitas novidades em breve. Obrigado, muito grato a todos e eu me despeço do cast. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Em ritmo de festa. Lembra que... Lá, lá, lá, lá. E é nesse ritmo do SBT que encerramos o cast. Muito obrigado pela participação. Mandem seus jogos, e-mails, comentários sempre. Haters, listas e amantes. Arkham City, vem aí. Arkham City. Olê, olê, olê. Olê, olê, olê.